Tá no ar, mais um podcast Locadora, o podcast número 100. Já que é o 100, significa que não vai ter podcast, é 100 podcast, então tchau. Aí! Caraca, cara, dessa ideia de quem que já quer né? pra ver, ou pra comer? Nossa, eu sou o Vitor Sketch, eu tô aqui com o Keno. Isso aí, galera. 100 programas e desde o primeiro, hein? Olha aí, hein? Vocês vão ter que maturar muito, hein? É, com o Guardabelo. Esqueci, eu ia falar um negócio aqui, mas eu tava vendo minha lista de jogos. 100 programas, putada. Chegamos, conseguimos. É, com o Bumo. Aê, 100 programas, velho. Calma aí. Fala de novo que tá muito baixo. Cortou o áudio. Não, tá muito baixo. Muito. É, cara, 100 programas. Caralho! Tamo aí. Não, que agora tá muito alto, mas tudo bem. É, e com desgraça. 100 programas e sem dinheiro, cara. É problema. Tá triste do Donkey Kong aí, galera. E como todo mundo já disse, a gente ganhou 100 programas aí, e a gente resolveu fazer uma coisa especial e decidiu falar dos nossos jogos preferidos. Então, sketch, quer dizer que você faz programa? Claro! Caraca! Quando olha só, ó, desgraça, eu tô desempregado há mais tempo que tu, fica a dica aí. Esse. Caralho! Olha, eu vou falar, eu tô mais com os dois juntos e tô fazendo esse tipo de coisa, então, pô, tem a cacete. Eu já tô com cadeira cativa aqui na fila aqui já. Então a gente vai fazer programa de listas de jogos preferidos. Cada um vai separar um top 5 aqui, eu acho. Todo mundo já separou? Eu já. Me deixa por último. Tá. O cara tá indo colhendo, puta. Pô, só tinha dois. Então, pera. Não, a gente tem ali, a gente vai fazer um top jogos, você só escolhe dois, cara. Pô. Não, o que acontece? Eu tenho dois assim na minha cabeça que são claros, o meu primeiro e o meu segundo. Mas aí o resto eu fui pensar aqui direitinho. Pô, é tempo pra caralho jogando videogame, cara. Pra decidir um top 5 é difícil. Tá certo. Chegou a hora de todo mundo louco no tubo. É a hora do último do ano do Top 5 do podcast Locadora. Então tá bom, vamos logo pras listas, quem quer começar? Eu começo então, já que ninguém... Ah, começar, velho. Não, mas tudo, olha só, antes de começar, você explicou como é que vai ser o coisa desse cast? O que vai ser, tipo assim, você vai falar a tua lista e a gente vai te julgar bastante, vai te jogar, pô, que merda, que é burro pra caralho. O julgamento do business sketch, né, cara? Simples, cara, só tipo a gente fala, pô, esse é meu jogo favorito, daí tu fala dele e as outras pessoas falam e tal, cara, né? Tipo, pô, né? O show do milhão, sei lá. Você tá certo que esse é teu jogo favorito, Luiz? Esse aí, cara, já começa com o show do milhão já. Ó, esse é bom de bag, hein? Não, não, provocações da TV Cultura, porra. É a vida, né? Caralho. Não, bom, é isso aí. Vamos lá, vou começar a minha lista, começar pelo número 5, né, em ordem crescente. Meu quinto jogo preferido é o Dota 2, cara. Veja só. Eu vou falar como eu tô surpreso. É, então, Dota 2, conhecido como uma das maiores drogas do mundo, principalmente na Rússia e na China. Uma substância. Uma substância avassaladora que destrói a vida de jovens e também anda afetando bastante a América Latina, então não recomendo. O Cat é um drogadito. Foi o Dota 2 que teve aquela história do casal que negligenciou o bebê e acabou morrendo porque estavam jogando LOL, Dota? Foi LOL? Cara, eu sempre confundo esses dois, cara. O LOL é uma droga parecida. Mas é pior, hein? É pior. O LOL é uma droga mais leve, só que vicia mais. Então tem mais gente. E é pior também, assim. Ela te faz mais mal pra ti. Não dá uma caralho, onda legal. Que podcast de apologia é esse? Então, porque por que o desgraça tá falando isso? Porque eu já tenho 2.533 horas nesse jogo. Caralho, desgraça, porra, é. Quantos dias é isso? Vou fazer a conta aqui agora. Ó, e o desgraça tá falando isso, mas ele... Porque ele tem... Tem quantas desgraças? Deixa eu ver aqui. Ele tá jogando outro dia com o amigo dele, porra. Ele falou, não, pera aí, galera. Já tô chegando que eu tô jogando Dota agora, pô. É, não tô conseguindo. Às vezes eu tenho uma recaída assim, sabe? Tem que dar uma fumadinha no cigarro de vez em quando, sabe? Tá, enfim, eu tô em 2.533 horas. Então, ó, Dota... eu tô quase perto do 4 mil, cara. Caralho. Meu irmão. E assim, e, na verdade o Dota já jogo desde do Dota 1, né? Que era um mod de Warcraft, né? Me viciaram na Lan House, dentro de várias drogas que eles... Aconteciam na Lan House, né? O Dota foi a que me pegou. E isso lá pra 2006, ou seja, já faz 12 anos que eu jogo Dota. E aí em 2013, a Valve comprou. Dota, na verdade, Dota 2 saiu em 2010, né? Em beta. Porque a Valve comprou, a Blizzard não quis levar pra frente. E aí em 2013 que eu comecei a jogar o Dota 2. E desde então, tenho amigos, a minha galera de colégio, assim, a. O nosso principal meio, digamos assim, de se manter em contato é o Dota. Então, dentre vários outros motivos, além do jogo ser muito bom realmente, ter uma atualização constante, é um jogo ativo até hoje, bem ativo, com cenário competitivo e tudo mais, tem um fator um pouco emocional aí pra mim. E eu parei e voltei a jogar Dota já várias vezes, então... hoje em dia ainda jogo, mas eu acompanho mais o cenário competitivo do que jogo. Então, eu acho justo, assim. Pelo menos em quinto na minha lista, ele deveria estar. Sim. Eu acho que uma vez a gente tinha combinado de fazer um gameplay de Dota aí, mas nunca saiu do papel. Não, também, não, né? Era cast, não, cara. Eu acho que teve também a ideia de se fazer um cast de Dota, já teve a ideia de você e o Desgraça. Não teve uma também de você, tipo, deixar streamando o campeonato e vocês narrarem o campeonato, falaram o que tá rolando nele. Porque a gente até fez um protótipo de armas que nunca nem sequer saiu do papel. Não lembro disso não, cara. Eu não confio pra narrar Dota, mas tipo, não era pra narrar, era pra fazer tipo uma mesa redonda de. Isso. É, tipo, os caras iam jogando ali e vocês iam conversando sobre. É, mas não era ao vivo, era pra tipo depois. Não era ao vivo, não, eu pensei que tinha sido ao vivo. Pô, e eu não ia ser envolvido nisso que eu não gosto de competitivo de Dota, então. Porra, tá aí, agora que eu vi. Tá por fã, cara. Não, For Fun não, For Fury, cara, que é assim. Muitas horas de raiva e dor. E eu ia comentar essa porra agora, que esse jogo, tanto ele quanto acho que o LoL também aí, antes que comece a briga generalizada das torcidas dos dois aí, mas eles têm muito disso, cara, que são jogos que, porra, pra quem é iniciante é uma merda, porque se o cara logicamente vai fazer alguma cagada. Meu amigo, se ele tá com um maluco que é teoricamente experiente no ouvido dele, meu irmão, ele vai ser hostilizado foda, cara. Esses jogos, eles têm muita gente estressada, cara. Não é pouca merda, não. É, então aí, dica pra quem quer começar a jogar Dota, tem a função de mutar todo mundo, né? Muta todo mundo, cara. Joga na tuba, joga bastante com bot pra aprender tudo certinho, depois tu começa a jogar... Faz as regras assim, tu entra na partida, daí tu vê, tem alguém falando em espanhol ou língua parecida, muta, não adianta. Não precisa ter muito receio disso, não. Tá, vou continuar aqui. Número 4, Pokémon Red e Blue, né? Primeira geração do Pokémon. Como eu já falei várias vezes aqui, Pokémon é a minha franquia preferida. Comecei, acho que eu devo ter falado do Quest 50 também, da nossa história com videogame, que comecei o Pokémon, né? Ou até foi no Quest Pokémon, não sei. Vendo meu primo jogar, sabe? Naquele Game Boy sem luz, sem nada, com o cara atrás do ombro dele, ele tentando entender o que tava acontecendo. E eventualmente comprei meu cartucho antes do Game Boy pra jogar no Nintendo 64, né? E comprei pra jogar no Transfer Pack do Pokémon Stadium, mas nunca consegui, porque minha fita era falsificada, né? Não tinha fita original aqui na época. E depois, isso, graças a Deus, meio que obrigou, entre aspas, meu pai, né, comprar um Game Boy pra mim, porque tava aquela fita sem jogar nada, sem ser jogada. E aí, meio que Game Boy pra mim só trouxe alegrias, né, e Pokémon também. Jogo até hoje, tava jogando aí o Let's Go até agora, por mais que a gente tava mais ou menos com o pé atrás, assim, antes, eu também tava aí. O que, na verdade, muitas das meus medos do Let's Go foram em vão, porque o jogo é realmente muito bom, mas só por ser Pokémon ali já. E dá uma... Já chama minha atenção, sabe? E tudo isso começou por causa da primeira geração do Pokémon. Então, também, pouco emocional aí. O que tu ia falar aqui? Ah, cara, eu ia falar isso. Cara, primeiro que eu tô impressionado de Pokémon já chegar tão cedo na sua lista, né? Apesar de que a gente sabe que tu tem um top 10, né? Cara, porque realmente eu acho que é um dos jogos que você mais fala dentro do locador. Já expôs como que você gosta dele no podcast. Mas eu vou falar que eu tô surpreso por ele estar na quarta posição e por ser o Pokémon Red e Blue, cara. Porque, se eu não me engano, inclusive tem post seu lá no blog, que você falou que seu favorito era a segunda geração, né? Que é Golden, sim, Silver e Crystal, né? Mas calma, né, cara? Tamo no 4 ainda. Olha, já matei a lista do cara. Ele vai... O cara vai repetir Pokémon, meu irmão. Ué, é a lista. Lista, mano. É a lista dos jogos preferidos? E tem mais um? Não, é, beleza. Você tem mais Pokémon, cara. Se ele quer botar de 1 a 5 Pokémon, tá no direito dele. Podia fazer um top 10 só de Pokémon, já que todo jogo é igual, cara. Porra. Pô, tá aí, ó. Bota aí a franquia Pokémon, né, cara? Já resumo tudo. É, por isso que eu falei antes que talvez ia ficar um pouco chato de comentar, mas... Não, porque... Cara, eu vou te falar que eu gosto muito dessa primeira geração de Pokémon. Sempre fico pensando, pô, baixar o emulador de Game Boy e jogar no celular. Só que, cara, eu acho que hoje em dia... Tipo, os primeiros jogos de Pokémon foram jogos marcantes, cara. Inclusive, eles ajudaram a se propagar o desenho aqui no país, né? Meio que um ajudou o outro, né? Cara, querendo ou não, eu tava conversando outro dia com um bigode lá num grupo de anime, e o Pokémon, ele é o anime, ele é responsável pelo segundo grande boom de animes no Brasil. Primeiro, todo mundo sabe que é o Cavaleiro do Zodíaco, acho que o Belo foi o cara aqui que acompanhou mais de perto, né? E o Pokémon foi o segundo, aí teve a sorte de mais animes ajudarem, e ainda teve o Dragon Ball Z, então se manteve por mais tempo esse segundo boom. Mas, cara, com isso veio o Game Boy, eu acho que foi graças a ele realmente que teve essa popularização, né, do Game Boy, seja a versão original, que eu acho que custava quanto? 500 ou 700 contos, né, tinha até nas revistas dedicadas à Nintendo, né, sempre tinha aquela paginazinha, Nintendo, sim, 64, fitas do Nintendo, aí você via lá, Game Boy Color transparente, né, cara, pra que você quer um Game Boy transparente, cara? Ué, esse era o meu, tá falando o quê? Não, cara, mas, pô, pensa comigo, pô, qual é a graça de você ter um Game Boy que você consegue ver os circuitos? Tipo, porra, mas isso aí, tipo, tem essa parte do transparente. Primeiro, essa parte do valor que o Ken-O falou é muito interessante. O que acontece? O Pokémon, muita pouca gente não sabe, mas isso aqui eu vou dar um fato histórico, e histórico por mim, que vivi essa época. O Pokémon, ele já tava, o jogo já era vendido antes do boom. Isso que é muito engraçado. Sim. Porque o jogo tava lá, nego não ligava pra essa porra, o jogo tava lá, tipo assim, no canto, quando você ia ver os destaques do Game Boy, era Super Mario Land, era Tetris, e o Pokémon ficava lá no cantinho. Quem tiver a oportunidade aí de poder ver uma das revistas antigas, você vai ver que o que o Belo tá falando não é mentira. Ô, Belo, só deixar claro aí, que ao menos que você já tenha dito, mas isso só na realidade do Brasil, porque lá no Japão já Pokémon já era febre. Que negócio, o primeiro jogo saiu o quê? 96, 97? Eu não lembro agora. De 96 ou 96? 96, acho. Não tenho certeza. 96? Só lembrando que o anime só veio pra cá, se eu não me engano, em 99, né, cara? Que foi pela Rede Record. Sim, sim, não. E queria comentar também que o brasileiro em si, hoje, muita gente aí paga pau de, tipo, caralho, jogar Persona, jogar não sei o quê, mas o brasileiro em si, ele não era muito fã de RPG, cara. A gente gostava muito dos jogos, assim, mais descontraídos. Por isso que Mario era sempre, foi, eu acho que falar que sempre vai ser é muito difícil, mas ele sempre é esse carro tão, chefe tão grande da Nintendo. Porque é um jogo que joga avó, joga tia, joga sobrinho, joga todo mundo, entendeu? Ele é um jogo muito mais simples, essas coisas. E RPG aqui, cara, era difícil. Tinha gente, sim, que gostava, tinha gente que curtia RPG, as coisas da Square, mas na época era muito de nicho. Aí rolou essa questão do desenho que, se eu não me engano, me corrijam aqui, isso realmente eu não vou dar com tanta certeza, eu acho que ele já tinha feito um certo sucesso lá fora. E quando chegou aqui, que veio, como quem eu falou, pra TV Record, tipo, teve anúncio dele antes, não, tá chegando Pokémon, não sei, sim, o quê, sim. E as revistas, cara, comentam, pra falar. Não só a revista, ô Belo, na verdade, pra quem, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, tem um jornal de grande circulação, que é o Dia, tipo, o caderno de TV do Dia falava da estreia do Pokémon. Eu acho que o outro desenho que estreou junto com ele foi o Beast Wars, né? Aí, mas depois também teve também o Ultraman, teve outras coisas, mas, tipo, mas realmente foi um negócio que chamou a atenção, porque era a Record fazendo um grande investimento na área infantil, coisa que o canal não tinha muito. E, pô, já era uma série que realmente já tava sendo um boom dela lá nos Estados Unidos. Inclusive, depois o Cartoon Network aqui do Brasil fez a mesma coisa. Tipo, o Japão já era sucesso do caramba. E ainda você tinha o simples fato de que Pokémon ele veio pra cá depois dele ter feito lá aquela bela série de ataques epiléticos, né? Sim, o episódio do Polygon, acho, né? Polygon. É do Polygon. Então, entendeu? Tipo, você já tinha todas essas coisas corroborando com, pô, pra chamar atenção pro desenho, cara. Realmente foi um boom do caralho. Colheram um ótimo momento pra se lançar. Tinha um bom horário, né, cara? Acho que era 11 horas da manhã, que era antes da criança ir pra escola. Ou seja, ela já ia pra escola falando de Pokémon. Então, cara... Eu acho que era às 10 da manhã, porque era no horário do... É, cara, eu não vou lembrar agora direito como é que era. Eu assistia aqui, tá, e terminava Pokémon, já ia direto pra escola pra falar, caralho, você viu o desenho novo que começou e tal? E aí, meu amigo, foi o sucesso que foi, realmente teve essa grande questão do Game Boy aí, de o jogo começar a subir nos rankings de melhores jogos do Game Boy. Realmente, cara, é um jogo marcante. Bom, mas isso tudo impulsionou o Pokémon a ser a franquia de maior rentabilidade do mundo, né? Capa sim, da Times lá, capa clássica da Times lá, o que esses monstrinhos, não sei o quê. E ganhar também uma cacetada de jogos, né? E gerar muita expectativa também na cabeça de muita gente, como a minha na época. Que eu acho que era difícil uma criança que não gostava. E tipo, quando sair um videogame novo da Nintendo, será que finalmente nós vamos ter um jogo de Pokémon pra um console de tá mesa? Né? Sempre. Dessa vez é inevitável, né? Cara, dessa vez não tem como... Porque ele é bem um console de mesa, né? É, porque ele é bem um console de mesa, né? Mas... Tava... Sempre gerava essa coisa, aí tinha... Pô, cara, realmente essa época, assim, foi muito bacana. E era o papo do colégio, né? Então, o Pokémon, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi o jogo em si. Porque, por mais que eu goste de Street Fighter, cara, mesmo tendo desenho e tudo... Nunca teve essa potência que o Pokémon teve de ser essa coisa que tava na boca do povo, entendeu? De gerar curiosidade, de, tipo, teu pai, tua mãe perguntar, caramba, que é isso? Ah, não, mãe, eu quero o jogo do desenho. Caramba, o desenho tem um jogo assim que faz sucesso em todo lugar. E, pô, mano, usar Game Boy com cabo Link pra trocar. Cara, espetar um cabo num outro videogame, isso é tão, hoje em dia, tão ideia assim de... Quem inventou essa ideia idiota? Mas, pô, funcionava na época, a gente corria atrás desse cabo e tal. Realmente é um joguinho que... Ele não tem como ele não estar na lista dos melhores pra alguém, só se a pessoa realmente não jogou, se passou batido aquela época, mas pra quem viveu um pouquinho esse tempo, não tem como tirar, porque ele é muito importante, cara. Ele é muito importante pra indústria, inclusive. Show! Número 3, é o GoldenEye, do Nintendo 64. Ah. Olha aí. Eu só não joguei, então esse é o meu mistério. Eu não peguei essa geração aí, 64, apesar de que a galera elogia muito o GoldenEye, atribuem ele sobre essa questão do direcional, mira e o caralho 4. É, então. Não, peraí, tu rejogou o GoldenEye recentemente ou, tipo, faz muito tempo que não joguei? Recentemente não, deve fazer uns 5 anos que eu joguei ele. Mas então, aqui é minha lista de preferidos. Não tô dizendo que ele é bom ou ruim. Ele é meu terceiro preferido, cara. É aquela coisa do Mario Kart, né, cara? Eu lembro de sim. A gente fala, pô, é legal pra caralho. Daí a gente vai jogar, não é tão legal. É. Bom, mas enfim, a questão é que o GoldenEye, acho que até hoje, ele permanece como uma lembrança, assim, que de mais diversão que eu tive jogando videogame com colegas no mesmo lugar, assim. É, até hoje. Então, porque, cara, era uma parada tão simples, assim, e tão funcionava na época, assim, na minha cabeça tudo funcionava tão, tão bonitinho, porque na época provavelmente foi o primeiro, o Belo vai lembrar melhor do que eu, mas eu acho que foi o primeiro a fazer realmente funcionar a questão do first-person shooter em um console, né, usando o analógico, assim, porque ele tinha a questão do auto-aim e tudo mais. Eu não sei, eu era bem criança na época e eu tinha essa fita e essa fita sumiu, cara. Eu nunca achei mais, nunca mais achei ela. Foi o GoldenEye que roubou. Pois é. E aí eu nesse, acho que eu disse ali 5 anos atrás, mais ou menos, eu comprei de um amigo meu da faculdade, que ele tinha lá no sopro, paguei 50 pila pra ele, só pra ter a porra da fita que eu tinha e perdi e gostava tanto, sabe? Pô, 50 pila, cara? Que amigo filha da mãe é esse, hein, cara? Porra. Pô, tá barato. É, não tá tão caro, não, mas enfim, é mais pela emoção, pela memória mesmo, sabe? Pô, tem que ter essa merda. O single player até era bacana, pô, gostei bastante, era parecido com o filme, era um dos poucos jogos de filme bom, né, que tinha na época, e até hoje, na verdade. O que brilha mesmo dele é o multiplayer, cara, o multiplayer dele era muito, muito gostoso de jogar, sabe? Tinha muito modo, muita arma, era, sabe, era bem completo, assim, não era um jogo faltando nada e era bom de jogar, por isso também que muita gente lembra desse jogo com carinho por causa do multiplayer. E o Nintendo 64, ele potencializava essa parada primeiro pelo poder de processamento, né, cara? Que quando você jogar um jogo de tiro no PS1, tipo Medalha de Honra, e se você fosse pro multiplayer, não tinha bot, porque o videogame não aguentava. E o Nintendo 64, a galera que fazia os jogos pro Nintendo 64, a maioria deles, na época, até a Clem lá com o Turok, o que eles faziam? Ah, dá pra colocar bot, porque tem poder, então vamos jogar. E o Nintendo, tinha essa questão de você jogar contra os bots, se eu não me engano, no GoldenEye. Como o Cat falou, cara, os controles, a questão do lado analógico, na época era novidade. Hoje, pra você enxergar daqui pra lá, é meio bizonho. Mas, cara, não se tinha nada igual. O próprio PlayStation, que você sabe, depois que tem o controle com analógico, no começo não era assim. Era setinha, entendeu? Então não se tinha nada igual. Você ter um controle parecido com o que a gente via no arcade um pouco, era muito louco. E na época funcionava, assim, muito bem. Depois, realmente, com o tempo, é porque eu acho que a coisa, em questão de tiro, se aperfeiçoou tanto. É, eu acho que... Porque as duas grandes revoluções de jogo de tiro em console que eles falam é o GoldenEye e o Halo, né? Pelo que, que eu me lembro. O Halo também é outro espetáculo. O Halo até vive um pouquinho melhor do que o GoldenEye, vou te dizer. Mas realmente, mas na época, mano, se você perguntar a qualquer pessoa que teve o Nintendo 64 ou que jogou um pouco em locadora, eles vão te... Pô, como é que é a primeira fase do GoldenEye? Ele vai te descrever certinho. Você saindo ali... Então, certo? Você pegando aquele... Meio que aquele viaduto ali, né? Indo pra lá e sabendo que no final ele se joga... Mano, todo mundo consegue falar essa parada tranquilamente, porque ficou muito na memória das pessoas e foi um jogo muito marcante. E a Rare ali começando... Começando não, né? Mostrando que, tipo assim, a gente aqui no Nintendo, a gente vai fazer e acontecer. E foi o que aconteceu lá com a geração CT. Porra, eles junto com a Nintendo seguraram muito aquele videogame, meu irmão. A Nintendo tinha que beijar eles na boca, porque se não fosse eles, a caraca, 64 ia ter uma coisa assim, muito magrela de jogos bons. Uma lista muito magrela. Então, o número 2 da minha lista é Pokémon Gold e Silver, na segunda geração. Vamos falar de Pokémon. Pô, mas esse é uma das melhores músicas de tema, hein? Só deixa eu comentar, então, já que a gente já falou bastante de Pokémon, tem até o post meu lá no locadora, né, do blog, sobre isso, e eu acho realmente que essa, pelo menos dos jogos que eu tive oportunidade de jogar e tudo mais, pra mim é a melhor sequência feita em videogame, assim, ele pegou tudo que tinha no original, evoluiu quase tudo, praticamente tudo, e ainda botou o jogo original dentro do novo, então, cara, sabe... Questão de inventário, mais Pokébola, o sexo, né, dos Pokémons, o gênero. Que é isso? O gênero dos Pokémon. Que mas sexo também, pô. Como é que tu acha que saem os ovos do Pokémon? Ah, não, aí que tá, cara. Como é que alguns Pokémons botam ovos, né? Porque. Enfim, tem tanta revolução que esse jogo trouxe, assim, de evoluir a franquia pro, segurar item, acho que é desse sim, aí também. Sim, é dele. Sabe? Também. É tanta coisa que esse jogo progrediu de um jogo original que já era bom pra cacete, sabe? Que, cara, pra mim é difícil fazer um número 2, assim, jogo número 2 melhor do que Pokémon Gold e Silver, cara. Não sei o que vocês acham aí, mas... Só uma coisa, Kurt, mas tua versão favorita... É porque é aquele negócio, né? Pokémon sempre, principalmente nessa época, eram os dois, no Japão lá, eram os dois jogos iniciais e depois um terceiro que era meio uma versão mais completa. O seu que é o Golden e o Silver ou não? O Cristal que era o teu favorito. Não, é Gold Silver. Gold Silver. Cristal eu vou te dizer que eu nunca zerei. Eu tinha a fita da Cristal, comprei o cartucho da Cristal, fiquei uma semana com ele porque ele é todo bugado. Aí eu troquei por outro. E sendo que eu zerei a Gold Silver em japonês, né? Eu já falei isso também. Então, Pokémon. Cara, o único que eu tenho que dizer, cara, que esse é um dos jogos de Pokémon que eu não joguei, era só baixar o emulador e jogar. Eu não joguei ele, eu joguei o remake dele, que eu acho que saiu pro DS, se eu não me engano, né? Sim, pro DS. Depois, sim. Mas, cara, realmente ele é um jogo assim. Eu acho que todo fã de Pokémon cultua ele bastante. Tipo, a galera paga muito pau pra. Ah, não, a saga Kanto é a melhor. Mas realmente, cara, dos jogos de Pokémon que trouxe o fator de evoluir a franquia, e é o que eu acho que tem menos bugs, apesar de que o Cat pegou aí o cristal altamente bugado. Não, mas era por causa do cartucho falsificado, né, cara? Ah, tá. Então aí realmente, aí você tá querendo comprar um produto duvidoso, que é o quê também, né, pô? Eu não tinha opção, cara. Eu pedia pro meu pai, ia no camelô, comprava, fazer o quê? Olha, o pai do Cat, barão do petróleo, vai lá com caceta falsificada pro guri. É, pô. Olha aí. Não, mas cara, ele realmente ele é o jogo que, pô, como o Cat destacou, trouxe muitas edições que, cara, perdura até hoje dentro do Pokémon. É, isso é bacana também. Mas enfim, no Gold Silver ainda, eu acho que foi até o Iwata, né, que ajudou a botar o primeiro mapa, o primeiro mapa, na verdade, né, o mapa do original inteiro no segundo jogo, cara. É, isso é outra, é uma coisa que, assim, eu tava vendo detonado. Então eu meio que sabia o que ia acontecer. Mas pensa no cara que tá jogando ali, acabou. Ele acha que acabou o jogo, porque ele chegou no mesmo ponto que o jogo original, e ele descobre que tem o jogo original inteiro ainda pra ele jogar, sabe? Ah, foi pego de surpresa, hein? Eu, na época, quando joguei lá no Game Boy, eu zerei ele no emulador no Game Boy, acho que eu zerei ele já no Game Boy, que essa questão já tava mais... Mas, apesar de estar caro, como... Mais caro do que barra de ouro, né? Mas eu zerei no Game Boy te falar que quando tu chega na segunda parte, te dá um... Me deu um boom, hein? Esse é um dos Pokémons que eu respeito pra caramba pela questão de história, cara. Porque pra todo mundo ali que teve aquela historinha de amor que a gente tava comentando aqui com desenho, com não sei o quê. Quando você chega nessa parte e vai tendo certos acontecimentos ali, não espere nada, tipo, historinha do Witch, do Uncharted, não é isso. Mas você vai vendo certas coisas ali e você fica, caraca, meu irmão. Me pegou no emocional pra caramba esse jogo na época. Me pegou demais. Sério, chorou, cara? Chorou com o cadeirante da Equipe Rocket. É, vale dar spoiler pra um jogo pode? De... Porra, pode falar, fala. Mano, quando você chega no caralho. Finalzinho e você vai enfrentar o Ash, cara, tu... Ah, sim, é o Red, no caso. É. Tu, caraca, meu irmão, não acredito nisso. Aí tu fica aquilo assim, cara, é meio que eu tô derrotando o cara que eu cheguei a colocar ali, né? E aí, esse jogo é muito bom. É, só pra finalizar, essa versão tem o meu inicial preferido até hoje, que é o Totodile. Totodile é o melhor inicial. Olha aí. É. E então, tá errado, mas a gente aceita. Chegando no meu número 1, chegando no meu número 1 é o Super Mario 64. Porque esse é o jogo que eu nunca tive e foi o jogo que eu, tirando o Pokémon Red, eu acho que foi o jogo que eu mais zerei na vida. Mesmo caralho, sem ter ele, cara. Que isso, meu irmão? É. Zerei ele na minha cabeça. Eu pegava emprestado, eu alugava. No YouTube. Não, porra. Eu pegava emprestado, eu alugava, eu fazia tudo, eu jogava esse jogo de cabo a rabo, sabia tudo, pegava sentindo fita toda hora. Nunca roubei a fita, pegava emprestado já. Quer te roubar a fita, tocava aquela música quando a galera vinha atrás dele naquela. Que é o que é do Mario correndo. Eu nem sei de que faz essa música. É, eu tô correndo do pinguim, cara. Correndo do pinguim. Essa música é muito boa, cara. Essa música é genial. É, esse é um dos muitos pontos excelentes desse jogo é a música, né, cara? A música da primeira fase já é boa pra caramba. Contra o Bomb lá, né? Bobomb. Cara, eu não sei. Esse jogo aí. É, o Belo fala que o Banjo-Kazooie é melhor e eu nunca joguei, mas eu duvido. Então. Peraí, o que tem piada de duplo sentido é o do Esquilo, né? Não é o Banjo-Kazooie. Não, o Banjo-Kazooie tem também, pô. Acabou, então. O Banjo-Kazooie tem as piadas bem fodinhas, cara. Então deve ser por isso que o Belo acha melhor, cara. Pode ser realmente por algo da idade. Mas, pô, o Mario 64, cara, te fala. O Cat falou um monte de coisa, mas ele não falou do principal do Mario 64, né? Quando a gente ia nas lojas de comércio aí, via numa loja americana ou alguma coisa, e o Nintendo 64 tava lá, né? Que era a época que tinha. Acho que já era a Playtronic, e deixava os videogames lá pra gente dar uma olhada. Onde você tinha o melhor modo do Mario, que era você mexer na cara dele, com controle, que você puxava o orelha e tudo. Cara, isso era muito do caralho. Quando a gente viu aquilo dali, esse é um boom que eu acho que a galera não tem muito hoje. Quando a gente tá esperando, tô esperando o PS5. Você vê que a parada de gráfico que a gente fala, já não é algo mais quando foi do Super Nintendo, pro Nintendo 64, nem do PlayStation 1, como quando foi pro PS2, que foi um boom muito grande. Tipo, nessa época foi isso, cara. A gente viu o Mario lá com aquela carinha toda massa que tu mal viu os olhos dele. E você passou a ver o Mario inteirinho ali, poder puxar ele. Um Mario totalmente acrobático, né, cara? Ele dava piruetas, ele dava pulos, e assim, ele dava uma rasteira. E, cara, muito, muito bom de controlar, cara. Esse jogo tem o... Não, minha mão tá certa. Isso aí, eu acho que tem que ficar marcado, goste ou você não gosta da Nintendo, a importância que ele teve pra jogo 3D em si. E o que ele conseguiu fazer, que o Miyamoto, ele pegou... Isso que é a diferença também de você fazer algo voltado pra um console, né? Por isso que é um papo até que a gente tava tendo em off aqui, que certos jogos que a Nintendo faz aqui pro Switch ficam tão bons de controlar. Porque ele pegou aquele controle e ele pensou naquilo, ó, vou fazer do jeito desse manche aqui. Sim. E aí, mano, você tenta jogar, eu já joguei hoje em dia, se você for fazer aí as tretas, né? Você consegue jogar ele com outros controles, mas quando eu acabei de jogar, eu falei assim, porra, cara, eu queria tanto jogar com o controle de 360. Isso é um pedido que você... Nego não faz todo dia. É que provavelmente, provavelmente o controle foi desenvolvido junto com o jogo, né? Sim. Então, pô, caraca, cara, apertar o Z pra baixar com ele e depois você apertava o A, que ele dava aquela pirueta pra trás, que era meio Daiane dos Santos. Sim. Que na época nem tinha Daiane dos Santos, mas depois a gente falava isso. Cara, era muito bom, era tudo muito preciso. Um negócio que eu usava muito era você ir correndo, aí você segurava o Z e eu acho que apertava o A. Ele mandava o Yahoo! Que ele ia pulando pra frente, né? Cara, é hoje tem isso com o Mario Odyssey, sim, basicamente. Sim. Pô, eu fui jogar o Mario Odyssey, eu nem sabia exatamente dos controles, eu fui jogando e fazia a mesma coisa que eu sabia do 64, funcionava, cara. Sim, eu demorei literalmente... um segundo pra saber tudo que eu tinha que fazer no Mario Odyssey, por causa do meu Mario 64. Cara, é isso, cara. É tudo igual, velho. Só jogar o chapéu é diferente. É, tem um chapéu, né? Ué, tá, 5 segundos jogar o chapéu... Pô, é 5 segundos? Tá bom, a gente entendeu, cara, a força de língua. Mas é isso, cara. É tudo igual. Tipo, é porque essas coisas assim... Acho que a Nintendo, nesse ponto, ela acerta bastante também. Como eu falei, a empresa tem lá seus problemas, mas assim, em termos de videogame, realmente, essas franquias dela, as básicas, são muito fodas. Que sempre vai ter lá no Mario você conseguir pular em cima de alguém, por mais que tenha mecânicas novas, certas coisas. Pô, o Mario 64 a gente fica tirando aí de bonzão, mas o Mario 64 tem o quê? Tem 20 anos já? Deve ter quase isso. Mais de 20. Mais de 20. Então, porra, eu, você, muita gente que já tem a memória motora do que tá ali, é normal, é tão básico pra aquela galera que é mais coroa e jogou ele lá no Nintendinho batendo no bloco e tal. Então você vê que isso vem sendo levado e a Nintendo preserva muito essas marcas, né? Isso aí é outra coisa que tinha que bater palma, porque diferente de outras, até a Sega mesmo eu cito aqui, a Nintendo conseguiu preservar Mario esses anos todos, cara, esses anos todos, e sempre tentando trazer. Vocês estavam falando do Odyssey, o Odyssey, por mais que ele use muito das coisas do passado, mesmo assim ele traz algo novo lá, cara, como não sei isso, o quê. Isso é uma coisa que o pessoal reclama, fala, jogo de Mario é tudo igual. Cara, o cara não jogou nenhum Mario, só pode, cara. Tipo, ele tem a mesma base, só que todo ele é diferente. Todo ele tem uma mecânica diferente, que é a mecânica principal do jogo, cara. É, né? É, tipo, negócio... Ah, todo jogo igual, tu vai lá, corre e pula. Isso aí é o cara que parou no Super Nintendo, né, cara? É, vocês estão o ponto aqui que vocês estão mostrando. Pô, a maior diferença, eu acho, do Mario pro NES, depois do NES e do Super Nintendo, é que no 64 ele realmente modifica o modo de jogo. Pô, o Mario era um jogo de tela reta, você ia de um ponto A ao ponto B andando pra frente, e agora não, pô. Agora você tem um espaço pra percorrer, né, cara? Até o próprio início dele, que não tem nada, é só pra você entrar no castelo. Sim. Tipo, porra, cara, é uma parada gigantesca, cara. É o playground ali, né, cara? É ali, sim, onde tu vai ficar brincando no mundo. Exato. Eu, quando comecei, eu joguei pouco ele, eu acho que só joguei os dois primeiros mundos. Mas, pô, quando eu vi aquilo ali, eu tipo, caralho, cara, que porra é essa? É uma parada totalmente diferente ali, fora do que você via do Mario. Quando normalmente o cara fala que o Mario é tudo igual, é porque o cara parou no Mario lá no Super Nintendo, querendo ou não, mesmo que tenha novos power-ups, ou o gráfico seja melhor, porque, tipo, um é mais pixelado e o outro já é mais desenhado, se você for comparar Nintendinho com Super Nintendo. Ainda assim, mas de certo modo, o jogo ele mantém o mesmo padrão. Quando realmente vai pro Nintendo 64 em diante, cara, as mecânicas do jogo, mudam. Não tem como, eles mudam. Pô, o Mario, acho que depois o grande Mario que vem é o Galaxy. É o Sunshine, o Sunshine antes. Não, a gente pula o GameCube, ninguém aqui precisa comentar do GameCube, vamos. mas apesar de que também o Mario Sunshine, pô, ele é um jogo totalmente diferente do 64. Ele tem alguns comandos, ele mantém algumas coisas, como vocês mesmo falaram, pô, o Odyssey mantém algumas coisas do 64. Mas, pô, o objetivo também mantém bastante coisa, cara. Sim, mas tipo, o objetivo e as coisas novas tornam ele um jogo diferente. Normalmente, isso aí já de todo jogo é igual, já mesmo o cara sendo hater da Nintendo por ser hater. Não, da é uma Nintendo, visão superficial, né, cara? É uma visão, sim, coisa como muita gente tem, como talvez o Cash tá falando isso de Mario, mas de vez em quando nós mesmos fazemos isso com outras coisas. Ah, esse jogo, Mortal Kombat é só arrancar a cabeça dos outros, ou Street Fighter é só dar Hadouken. Isso acontece, só que, porra, realmente é um jogo coisa, e o que a gente tava apontando, isso tudo que a gente tá falando aqui, cara, que sal, acho que não é nem 30% do que o jogo é e do que o jogo trouxe em relação de 3D. No dia que acontecer, vamos supor, do Miyamoto morrer, e se não tiver uma pessoa ali capaz, porque eu acho que vai ter, já até porque ele tem a escolinha Miyamoto lá dentro da Nintendo, né, de jovens talentos, mas não tiver um cara pra continuar fazendo essas coisas assim, vai ser muito difícil, porque muitas empresas chupiam pra cacete, né, da Nintendo, cara, essa parte. E isso aí eu acho que tem que deixar claro. Então, puta, é um jogo que definiu pra cacete. Se você pegar, eu acho que é a quinta geração de consoles. E, mais uma vez, comentando aqui de top. E Mario não tiver pelo menos ali no top 5, cara. Vou te falar que esse top talvez esteja muito errado. Muito então, errado mesmo. Então você está dizendo que os outros tops desse podcast estão errados. Eu não acredito tá falando, todo mundo. Ele tá falando da geração do Play 1 e 64. Ah, da quinta geração. Da quinta geração, entendeu? Então, é um puta jogo importante e é um puta jogo que vive bem. Eu acho que tem seus problemas, mas vive bem até hoje, cara. Se falar lá, ó, vai lá, joga um pouquinho de Mario 64 aí. Pode até ser com outro controle. Dá pra você ir de boa e dá pra você curtir bastante também. Dá pra você curtir bastante. É. Bom, então essa é a minha lista. Tem dois jogos de Game Boy, dois jogos de 64 e Dota. Tirando Dota, tudo Nintendo, né, filha da mãe? Não fugiu do personagem, né? Pode falar. Sexta Nintendo, sétima Nintendo, oitava Nintendo, nona Nintendo, décima Nintendo, décima primeira Cruzinhoza. Então... Caralho. E esse foi o cara que obrigou a gente a fazer o top de PlayStation, né? Porra, tá bom. Vai lá, cara. Próximo aí. Quem queria ser antes, vai tu agora. Cara, eu vou falar que foi complicado fazer, porque eu normalmente não sou, não sou muito de fixar a colocação para as coisas que eu gosto, não. E, cara, esse primeiro jogo aqui, ele já foi problemático num top há muito tempo atrás que eu fiz, que era um top 7, que coisa aleatória. Eu tinha botado a versão remake dele, que eu acho um remake muito foda. Mas depois da gente gravar um cast sobre esse jogo, e pô, a gente fazer todas as avaliações, acabei percebendo que a versão original dele acaba sendo melhor que esse, apesar desse remake ter várias... Remake meio que reboot, ter várias coisas, que o primeiro jogo é, eu acho que, como já falei, tem um podcast nosso sobre ele aí, que é, cara, uma das franquias que eu mais gosto, que é o Mega Man X, né, cara? Mega Man X 1 lá. Como é que tu achou de PSP melhor, cara? Me explica. Cara, teve uma época que eu achava ele muito bom, mas aí depois rejogando, e principalmente também rejogando o Mega Man X, eu fui vendo, pô, o Mega Man X, o primeiro, né? Ele tem muitos detalhes, cara, muitas coisas assim, que você jogar correndo, talvez passe despercebido, e esses detalhes acabam não passando pra versão do remake, né, cara? Mas eu acho que acabou sendo mais aquele negócio do impacto, de você ver o jogo renovado, você fica maravilhoso, caralho, olha só. Agora esse Mega Man, ele tá mais 3D, pô, os inimigos estão bem feitos e tal, mas aí realmente depois pra você parar pra jogar de novo e analisar friamente, realmente indo o Mega Man X1, ele continua máximo dentro da franquia, cara. Eu acho que do 6, 7, 8 jogos da franquia, eu acho que ele ainda é um que encabeçaria muito bem as primeiras posições, porque ele simplesmente vem de 6 jogos do Mega Man clássico, e porra, ele evolui tudo aquilo que a franquia clássica te trouxe. Pô, ele traz novas habilidades pro Mega Man, ele tem agora a questão do lance das armaduras, e pô, e o detalhe que ele tem nos cenários e as consequências de como você derrota cada chefe, e isso vai alterando outros cenários, cara, isso é uma coisa muito genial. A gente comenta lá no podcast de Mega Man X, fala de como as músicas do jogo são muito boas, como a própria evolução do personagem é bem pontuada, como os chefes são desenvolvidos, e principalmente o fato de que o Mega Man X, ele é um jogo tão único dentro do Super Nintendo, que os outros dois jogos que vêm após ele, cara, não conseguem manter as mesmas características que ele tem. Tipo, eu digo com convicção aqui, cara, o Mega Man X2 e X3 não conseguem superar o Mega Man X1. Tipo, pro Mega Man X ser superado, ele será superado lá já no PlayStation quando vê o Mega Man X4, que aí você vê uma nova evolução da franquia, né? Aproveitando todo o hardware do PS1 na época. Mas, cara, o Mega Man X é uma parada muito fantástica. E é um projeto que, pô, a Capcom pegou pra fazer. Teve ali também que dar uma segurada em algumas horas na mão do Inafune, né? Porque a ideia do Inafune era totalmente outra. Cara, ele ainda assim consegue ser um jogo marcante. E, cara, até hoje é um jogo muito gostoso de jogar. O Cat mesmo, ele jogou pela primeira vez aí, graças ao mini Super Nintendo. Eu não consigo falar mini SNES, cara. É muito estranho falar isso pra lá. Ele pegou pra jogar. E, porra, pra um cara que é iniciante, pra um cara que não é familiarizado com a franquia Mega Man, pô, ele teve uma percepção muito positiva do jogo. Eu acho que é isso que é fantástico. Ele é um contexto de várias coisas que tornam ele muito bom. E, cara, é uma franquia que eu sempre, quando dá pra rejogar, eu rejogo. Eu tenho um carinho muito grande pela franquia Mega Man X. Eu joguei, eu acompanhei. Eu realmente sou fã do Mega Man. Mas não porque eu joguei, sou o velhaco que joguei lá os do Nintendinho. E joguei também, mas eu comecei tudo ali no Mega Man X1 do Super Nintendo, cara. Isso é o que eu gosto bastante desse jogo. Ele tem que estar no meu top 5. Dependendo de como eu fizer esse top 5 daqui futuramente, talvez ele até suba posições. Mas agora ele é o número 5 dessa lista. Beleza, vai, Cat, fala aí, já que você foi o cara que jogou ele por... Você, eu acho que foi sua primeira experiência com ele? Quanto é? O jogo, ele é... Como é que eu posso dizer? Ele é meio... Ele parece ser muito comum, sabe? Inicialmente. Tu vai andando, tu vai atirando, é isso aí. Só que é aquela questão que é tudo feito direitinho, sabe? Pô, tudo tá... tu consegue fazer tudo que tu quer, praticamente. Eu descobri que tinha uma ordem de boss ideal pra fazer. Quando vocês entraram, me falaram, porque eu não sabia. então tem essa nuance aí, se tu quiser descobrir a ordem dos chefes pra... tem essa dificuldade também. Tem um monte de item que tem no jogo, que eu nem sabia que tinha também, que se vocês não tivessem me falado, não ia zerar essa porra nunca, porque eu ia chegar no último tipo, sem life nenhum. Então, sabe, é tudo feito direitinho e tem os segredos o suficiente pra te manter ali, pô, na procura, sabe? O jogo não é tão linear quanto ele parece ser a princípio. Essa foi a impressão que eu tive, sabe? Então, ele realmente é uma coisa diferenciada. Pô, e tem muito detalhezinho bacana, né, cara? Isso aí que eu acho foda de se colocar. Hoje em dia, quando a maioria dos games, quando você vai ver, aqui, ó, de botar um detalhe no castelo, não sei o quê. Pô, quando você vê na época, aquela questão de você voltar, dependendo de como você enfrentar os chefes, das fases já estarem todas ferradas, de acontecer alguma coisa, e te dá pra imaginar, tipo assim, caraca, o avião do chefe tal caiu aqui, né, da águia, caiu em cima dessa base, meio que fudeu. Isso é muito foda, cara. Pô, bom desse cast top 100 que a gente vai poder indicar outros cast da locadora. Sim, já tem um Pokémon aí na fila aí. É, pra pessoa se informar, mas é um jogo muito bom, a trilha sonora é do caralho. E outro jogo também que eu posso falar como velhaco, que na época de Super Nintendo era clássico. Se você tivesse 5 amiguinhos ali, com certeza um ou dois deles iam ter essa fita em casa. Pra quem quiser, a gente já fez essa recomendação lá no podcast de Mega Man X, mas, pô, se quiser ver, eu acho que vale até uma boa. Tá tendo as promoções boas aí dessa collection, vale a pena conferir. Cara, o meu quarto da lista é uma coisa muito pessoal minha, eu acho que não vai ter nem comentário, porque eu acho que eu fui o único cara que jogou esse jogo no daqui do grupo. Então eu vou fazer rapidamente um breve comentário sobre ele, que é um jogo... Cara, ele tem uma proposta muito boa. Cara, eu peguei assim, ele achando que... Eu digo que até fui um pouco no hype, que muita gente tava elogiando o jogo. Novamente um jogo da Capcom, como já falei que muitas vezes eu tenho uma relação de amor e ódio incrível com a Capcom, cara. Pô, a Capcom tem ótimos jogos nela, mas a gente sabe que é uma empresa escrota, cara. Isso aí é o slogan dela. A gente tem ótimos jogos, mas também somos uma empresa escrota. Então, e, cara, esse jogo, ele é um jogo foda. Ele não é um jogo propriamente da Capcom. Ele foi feito junto com a CyberConnect 2. Mas, cara, ele é um jogo foda. E ainda assim, ele é um jogo que tem a marca registrada filha da putice da Capcom, que é o jogo Azura's Wrath. Acho que esse é o pra PS3 e Xbox 360. Acho que não saiu pra PC. Eu acho que ele é só exclusivo desses dois consoles. Cara, o Azura's Wrath, ele é uma história completamente original ali. Coisa que, acho que já faz um tempo que a Capcom não anda fazendo esse tipo de coisa, né? Pelo menos na época lá, hoje eu já não sei como anda aí. E, pô, eles traziam a história desse personagem novo, que é Azura, que ele pegar... É um jogo que pega muito da mitologia, acho que hindu, indiana, não vou lembrar agora. E, cara, ele é um jogo que ele trabalha com a mistura de anime. Tipo, você, grande parte do jogo, você assiste ele. Quick Time Events, que, porra, desde o PS2 estava uma febre alucinante de qualquer jogo ter Quick Time Event, né, cara? Sei lá, tu vai jogar um Rival Rank, tipo, tu tem que dar uma cagada com o teu boneco, você vai ter um Quick Time Event pra isso. Tipo, porra, tu vai jogar, sei lá, um jogo de... Vamos botar um Yakuza, tu tem que comer alguma coisa, vai ter um Quick Time Event pra aquilo ali. Então, era uma coisa constante, e como o Azura's Wrath, ele lida com essa questão dele ter um formato de anime, ele é dividido em capítulos, onde conta a história do personagem principal, e você vai assistindo aquilo ali, e em pontos certeiros você tem que apertar o botão certo, cara, isso funciona muito bem no jogo. Se você apertar errado ainda, ou vai ter uma consequência ruim, e você vai ter que voltar daquele ponto para tentar acertar de novo, ou então vai ter a consequência ruim e vai continuar mas ainda assim não vai ficar aquele negócio 100%. Mas isso ele não é, muito... é só Quick Time Event, né? Não, logicamente entrar nessa parte agora. Ele não tem só isso. Tipo, cada fase tem coisas variadas. Tem beat'em up, tem shooter, né? Daqueles jogos de navezinha que tu fica com o cara na tela. Tem até próprio que, umas fases que tem muito desses jogos hoje em dia de celular, que é tipo de corrida. Tipo, o personagem ele tá correndo, aí você tem que desviar dos obstáculos e acertar um oponente. Acho que se eu não me engano, teve um jogo recente, cara, assim, acho que o Pepsi Man era mais ou menos essa ideia aí, ó, pra quem gosta desse clássico do PS1 aí, que faltou no. O PS é um clássico aí. Então, ele tem vários tipos de jogos dentro dele próprio. E, cara, a narrativa desse jogo, ela é fantástica, cara. Como ela conta a história, ou como ela conta cada personagem. Tipo, os personagens, eles têm uma profundidade bem trabalhada, tipo, né? Aquele negócio raso. E como eu falei, como ele é trabalhado como anime, cada episódio começa, tem uma singela abertura, tem um que aconteceu no episódio anterior e tem o que vai acontecer no próximo episódio, né, que seria o próximo capítulo da história. Então, tipo, ele realmente trabalha muito bem essa mecânica do anime dentro dele. E, cara, ele tem altas referências dentro do anime. Você vai conseguir achar referência a Dragon Ball, vai conseguir achar de referência a Naruto, a Jojo. Pô, tem coisas próprias dele ali, e principalmente que a CyberConnect 2 tem essa galera otaku ali trabalhando neles, pô, eles por muito tempo eles ainda estão trabalhando nos jogos do Naruto. Então, tipo, foi uma parada feita com muito esmero, cara. É um jogo que eu acho fantástico nisso. Só que aí, como a gente falou, não era na época que era PS3, era na época que a Capcom tava filha da puta foda. E, tipo, o jogo original, ele vem com 22 capítulos, 22 não, desculpa. Ele vem com 18 capítulos, sendo que o capítulo 18, ele é repetido duas vezes, né? Um normal e um com verdadeiro final. E esse verdadeiro final, ele tem uma pegadinha do malandro que ele deixa algo em aberto. Aí você pensa, olha aí, vai ter o Azura's Wrath, meu. Inclusive, teve muita gente que, quando fez um review do jogo, falou, porra, cara, eu tô esperando emocionado a continuação desse jogo, que é um jogo muito foda, não sei o quê. Ele foi elogiado pra caramba pela crítica. Só que aí vem o pulo do gato da Capcom, que, na verdade, ele não vai ter um segundo jogo. É porque os 4 últimos episódios do negócio eram uma DLC. Ou seja, o zeramento do jogo é uma DLC à parte. Então, olha o nível de safadeza no negócio. E o que é mais merda é que, tipo, você pensa, porra, essas DLC devem ser uma merda. Não, cara, essas 4 fases que tem são a parte mais foda do jogo, cara. Caralho. Tipo, o jogo assim, em si, ele é foda. Mas, cara, as DLCs têm umas paradas muito mais fodas, cara. É muito maneiro. Tem uma fase que é simplesmente uma luta no ar, cara. Tipo, os caras estão lutando, aí depois que rola um evento, eles destroem a montanha que eles estavam treinando. E, tipo, como a montanha ficava num lugar muito alto, o resto da luta é você contra o cara em queda livre, cara. E você tem que movimentar seu personagem no ar, tem que acertar o outro cara. E, tipo, a mecânica é muito boa, cara, desse jogo. Quando ele pega essa parte das lutas, é muito bem feito. É, ele é bem over the top, né? O negócio que, pô, tipo, é absurdo. E tu falou da DLC, não, DLC que tem a luta contra o Ryu e o Akuma também, sim, né? Sim, não, essas duas DLC aí, elas são separadas. No caso, você tem uma DLC com os 4 episódios finais, com o zeramento do jogo, logicamente, né? Os 4 episódios finais do jogo. Aí tem mais duas DLC, uma é contra o Ryu e a outra é contra o Akuma aí, como você falou. E, pô, vai, cara, assistir essas batalhas no YouTube que é, tipo, é sensacional, cara. O bagulho é muito, tipo, é o extremo, assim, de, tipo, de ser massa velho, cara. É que nem, tipo, tu pensa, sei lá, uns animes que nem, sei lá, um Dragon Ball, assim, que tem essas lutas que mudam a geografia do lugar, né, cara. Tipo, é nesse nível, cara. Cara, eles mudam a geografia da lua, cara, pra tu ter uma ideia. Caraca. Cara, pra mim, eu acho que pra mim é um marco. A melhor fase, eu acho que, se não me engano, é a 10ª fase. Pô, que é quando ele luta contra o mestre dele, né, o Azuras, que é o personagem, ele vai enfrentar o mestre dele. E, tipo, a fase toda é em música clássica, é uma porrada extrema, como eu falei, cara, eles estão lutando na lua, estão mudando a geografia da lua. Tipo, pô, o cara dá um soco que parte da lua levanta, cara, tipo, fica uma montanha na lua. E, pra você ver como é o negócio. E, cara, tudo isso é o som de música clássica, e a música, que é uma música pesada, ritmada, cara, ela casa com todos os movimentos da luta, cara. O final da luta termina com os caras caindo na terra e o cara vindo para dar o golpe final. E nisso que é o grande ponto da música, né? O grande levante da música. E tudo é bem casado, cara. Foi uma série de fatores que faz ser um jogo que eu gosto muito. Eu tenho muito apreço por esse jogo. Eu tentei jogar ele no emulador, não deu certo. Tô esperando o remaster Capcom. Puta que pariu, hein? Cara, eu comprei e não joguei. Que isso, cara? Porra, jogue. Não, vou jogar outro. É porque pô, hoje em dia é muito jogo, né, cara? Tu chega pra. Eu tô pra botar o PS3 aqui de novo na sala. Tô até pra pegar uns jogos que estão lá com os colegas que eu emprestei. E, pô, vou ver se eu rejogo alguns que tá na lista aqui pra eu jogar. É ele, com certeza. Eu vi os vídeos lá e fiquei animado com o que vi, cara. Achei maneiro aquele começo. Sim, cara, eu vou te dizer que ele. Você tem que jogar com ele com a expectativa de como você fosse ver uma série em anime. Tipo, você tem que tratar. Cara, a melhor maneira de tratar ele é exatamente essa. Como um anime, você vai assistir e vai ter momentos específicos ao qual você vai jogar. E, cara, isso funcionou tão perfeito, cara. Realmente é muito difícil você achar outros jogos como ele, assim, hoje em dia. Pô, cara, esse é o jogo do Keno, cara, basicamente. Só faltou ter um wife. Cara, não tem nada lá, tá feito. Cara, tem a fase das fontes termais que tem as mulheres peitudas lá. Ah, então, então é o jogo do Keno perfeito. Cara, ele brinca tanto com as questões de anime que tem uma fase, que é a fase número 9, antes desse confronto com o mestre dele no capítulo 10. E, cara, é exatamente isso. É os dois conversando sobre a vida, bebendo em fonte termal, cara. E, cara, é muito boa essa fase, que ela é totalmente zoeira. Ela não tem nada demais, cara. Então... Tipo, ele realmente ele pega todos os aspectos, né? Só faltou o DLC do episódio de praia, cara, do Azulas Vaz, que é outro clássico do anime. Tá, o terceiro, cara, é uma parada que eu joguei mais há pouco tempo. Ele é um jogo antigo, já do PS2. Ele saiu um remake muito foda pro PS Vita, um dos poucos jogos fodas do PS Vita, né? PS Vita tem muito jogo bom, mas poucos são realmente reconhecidos, e ele é um deles. E é o que me trouxe a série Persona, que é o Persona 4 Golden. Pô, ele foi um dos primeiros jogos do Vita que eu comprei, depois que eu consegui o PS Vita. Já tinha ouvido muito falar da série Persona, tava aí pra sair, eu acho, o Persona 5, se não me engano. Foi até depois que eu entrei no locador e comecei a conversar com desgraça sobre a série, e aí eu comprei ele pra jogar. Cara, eu já tinha jogado muitos RPGs antes, pô, sou fã de Dragon Quest, pô, joguei Chrono Trigger, pô, já joguei muito RPG, o próprio Pokémon também gosto bastante, apesar de acho que o Pokémon é o RPG mais simples que tem atualmente. Uhum. E cara, quando eu peguei o Persona pra jogar, eu pensei, pô, vai ser mais um RPG, tu anda, tu bate e blá blá blá, né? E não, cara, o Persona, ele simplesmente é um RPG que ele une o melhor do RPG tradicional com o visual novel, cara. Ele simplesmente ele tem a questão de que você é um personagem que vai viver aquela história, e você vai viver a vida desse cara durante um ano inteiro. Ou seja, você vai com a escola com esse personagem, você vai ter o relacionamento com outras pessoas, inclusive o jogo ele te premia exatamente com isso, com a questão do relacionamento. Você tem que se relacionar com outros personagens, você tem que conversar com eles, você tem que... Pô, você praticamente tem que criar laços com ele, né? Que é o grande mote pra aumentar sua força dentro do jogo, é exatamente isso, criar laços com pessoas. E, cara, eu achei isso incrível, porque ele simplesmente te dá aquele leque de personagem, e, cara, você vai se aprofundando e conhecendo cada um deles, e você vai se tornando íntimo daqueles personagens. E, cara, isso é muito bom. E, principalmente, toda a questão visual e performática do Persona é muito bem feito. Tipo, quem jogou o Persona 5 aí, e o quanto visualmente ele é detalhado e tem um visual próprio. Tipo, o Persona 4 também é assim, mas tem um visual próprio dele. Tipo, cada jogo do Persona tem suas características em comum, e assim como também tem suas características diferenciadas. E a principal delas é o visual. Tipo, um é mais dark, o outro é mais, no caso aqui do 4, é mais, como que eu posso dizer, alegre. Já o 5 já é mais soturno. E, cara, o Persona 4 Golden, ele pega um jogo do PlayStation 2 e adiciona mais coisas. E, tipo, esse conteúdo adicional é algo muito bom. Tipo, ele tem a questão de você se relacionar com esses novos personagens, e isso dá um rumo novo pra história. E eu acho isso muito bom. Tipo, questão de jogabilidade, apesar dele ainda ter os esquemas do RPG simplesão, ser de turno, ele também tem uns lances que eu achei curioso, que eu não tinha visto em outros RPGs. E os seus oponentes, eles têm fraqueza. E se você atinge ele com a fraqueza, você ganha um golpe extra. Então, aí você começa a brincar com a estratégia dentro do jogo. Não é só simplesmente, eu vou bater nesse cara, ou então eu vou usar um golpe que tire, diminua a defesa dele, que tem também no Persona, e depois eu vou atacar ele com mais força. Não, cara, tipo, dependendo de como você vai fazer, você pode administrar essa batalha. Tipo, olha, eu vou atacar esse com um ponto fraco, vou ganhar um golpe extra, eu vou atacar o segundo cara que vai me enfrentar com um golpe normal, porque eu não sei a fraqueza dele. Aí, como eu deixei o outro travado, o próximo cara que vai lutar vai ser alguém do meu time, e com ele eu vou fazer outra coisa. Então, tipo, você pode moldar a batalha à sua maneira. E, cara, toda batalha sai diferente exatamente por isso que você faz, cara. Então, tipo, dependendo do nível que você jogar e da estratégia que você for colocar, porra, você pode se fuder muito, cara. Ah, não, eu vou aqui só na porrada. Cara, você vai se fuder. Você não vai conseguir seguir em frente no Persona só dando porrada, cara. Isso aqui não é, não é tipo, não desmerecendo o Pokémon, mas não é a estratégia do Pokémon que eu vou pegar um só, meter ele no nível máximo e bater em todo mundo do mapa. Não, cara, no Persona não funciona assim. Tipo, se você vacilar no Persona, ele vai te castigar. Ele vai te castigar bonito. Tipo, não é pouca merda, não. E como eu falei, cara, a questão de musical dele também é sensacional, cara. Realmente também é mais um desses jogos que tem características de anime, ao contrário do Azura's Wrath. O Persona, ele lida com o episódio de praia. Tem um episódio de praia, tem um episódio de si. Cara, pra quem gosta de anime, é o jogo de RPG perfeito, cara. Porque ele lida com isso. Tanto que depois, normalmente, os jogos de Persona viram animação. Realmente foi tipo um jogo que me surpreendeu por isso. Porque ele não é só um RPG comum. Um RPG que trata muito bem a questão social. Tu tem que estudar com o seu personagem. Se o seu personagem ele for burro, ele pode se fuder mais pra frente. Então, tipo, você tem que lidar todo com essas coisas. O jogo tem a questão de tu arranjar a namoradinha. E dependendo de certas garotas, você não consegue falar certas coisas porque você não tem coragem pra dizer aquilo. Então, tipo, é quase um simulador da vida. Mas com a diferença que ele realmente... Que você é o fodão. Saber, exato, você é uma pessoa bem sucedida, né, cara? Tipo, você, logicamente, há momentos, por exemplo, você tá conversando com alguém, tu vai dar a resposta errada, tu vai ficar, puta, por que que eu falei isso, né, cara? Mas, tipo, cara, eu realmente achei um RPG, assim, muito único, cara. Eu acho que poucas vezes eu joguei visual novel, eu não gosto. E, cara, o Persona, ele pega essa questão do visual novel e transforma isso no RPG de uma maneira muito exata. Então, realmente, ele tá em terceiro colocado na minha lista. Tô jogando agora o 5. Tive a oportunidade de jogar ele só agora. Tipo, ele tem muita coisa boa, mas ainda assim, o 4, como foi meu primeiro Persona, assim, já tá no meu coração. Não, com certeza, se eu fizer outro top 5, ele ainda, no mínimo, ou vai estar em terceiro ou vai subir uma posição, cara. Porque realmente é um jogo que eu gosto muito. Caramba. Muito bom, muito bonito, né, cara? Eu também gosto bastante de Persona. Eu não cheguei a colocar no meu top 5, porque tenho sentimentos conflitantes entre dois jogos da série. Mas, que, pô, é essa pequena estrutura dele, esse mini mundinho que tu entra. Cara, eu, quando eu joguei o Persona 4, logo depois eu joguei o Persona 3, cara, eu fiquei, tipo, passei basicamente o meu dia vivendo lá, cara, porque não tinha... Só isso. E depois que vem o Persona 5, eu lembro que eu ainda trabalhava e veio num feriado, cara. Nossa, eu passei, tipo, 5 dias direto, assim, jogando, não marcava, nossa. E por mais que, pá, tem um negocinho da história, não sei o quê, mas acho que o sistema dele, tudo que falou do social e do RPG, funciona muito bem, cara. E é um negócio bem aí, vai chamar a atenção de qualquer pessoa que gosta de um pouquinho do gênero, até de quem não gosta, né? Que tem gente que não gosta muito de RPG, até mesmo de anime, e vai se interessar pelo jogo, porque tem toda essa parte das historinhas, da tua vidinha, assim, pô, então é massa, assim, pra caralho. E é isso, cara. Eu não sabia que eu não ia colocar ele assim, tipo, tão perto. Terceiro, cara. Cara, eu gosto bastante. Inclusive, eu tô jogando o 5 agora. Eu tô com pretensão de terminando de zerar o 5 e voltar pro 4, que eu quero zerar ele de novo. Tipo, realmente eu gosto bastante. Eu gosto da familiaridade que ele tem muito com a série do JoJo, principalmente o quarto jogo. Ele se aproxima muito com a parte 4 do JoJo, né? Até na questão da estrutura da história. Cidade pequena com um serial killer tentando o caralho nela. Então, tipo, eu quero realmente revisitar aquilo ali, que eu gostei muito dos personagens. E esse ponto que o Desgraça falou, realmente, cara, pra jogar Persona, tu reserva um tempo da tua vida ali, porque, cara, ele consome sua vida de uma maneira sensacional. Bem, acho que agora dá pra ir pro primeiro, pro segundo, no caso, né? Segundo vai ser rapidinho. Então vamos lá. Cara, o segundo é um jogo desse ano. Na verdade, ele derrubou outro jogo que tava na lista por muito tempo. Foi o segundo jogo esperando, hein? Foi, exato. Fortnite, jogão aí. Botei aquela música lá, clássica, lá, tá, aquela batida lá, como seu nome. É, não, cara. O jogo é o Dragon Ball FighterZ, cara. Na verdade, quem ocupava essa segunda posição era o jogo do PS2, o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Foi um jogo que eu joguei por extensão. Também jogo da série Dragon Ball. Que, porra, eu sou grande fã de Dragon Ball, cara. Adoro a série pra caramba. Defendo com unhas e dentes aí. Já tive discussões aí acaloradas sobre. Sou o fã maluco. E, porra, cara, a gente fez há pouco tempo um cast de Dragon Ball FighterZ. Então lá eu já falei o quanto o jogo é foda. Pô, ouçam lá que a gente fala da mecânica do jogo, das características do jogo. Mas, cara, eu tenho que dizer que, pô, foi um jogo que muito me agradou. Faz tempo que Dragon Ball não tinha um jogo tão marcante assim dentro da franquia. Pô, acho que os últimos jogos marcantes, como foram no PS2 e no GBA. Pô, faz o PS3 não foi tão legal. legal, assim. É simplesmente o Dragon Ball FighterZ que entrega um jogo de luta, que, porra, tem um competitivo, que é difícil pra jogo de anime pra caralho. Tipo, jogo de anime tem um competitivo principal. Normalmente ele tá lá no barracão da Evo, lá com meia dúzia de japonês suado jogando, e com sempre com um que nunca sai do controle. Não, cara, o Dragon Ball FighterZ, ele não é só um jogo pro fã do Dragon Ball. Com certeza vai jogar e vai adorar o jogo também, porque ele é rico em detalhes, mas também ele atraiu a galera do competitivo. De certo modo, Dragon Ball Z fez parte da infância de todo mundo. Então, cara, isso só dá algo mais. Cara, é um jogo tão redondinho na questão de jogo de luta, cara. Ele é muito gostoso de jogar, cara. Então, realmente, eu me impressionei com isso. Ele tem os personagens que eu gosto, ele tem as características dele, tem os trejeitos, as falas. Então, tipo, é realmente um jogo que tu vai jogar. É impossível você jogar ele e não querer assistir o Dragon Ball depois, ou pelo menos dar uma revisitada nessa obra, que eu acho que já é uma obra clássica aí do mundo dos animes, né? Cara, 2018 foi um ano marcante pro Dragon Ball, e esse jogo é uma dessas questões marcantes, cara. Então tá aí na minha segunda colocação, Dragon Ball FighterZ. Show! Foda-se, vamos pro próximo então. Quem não falou, falou, se fudeu. Próximo então, cara, acho que, cara, sem dúvida nenhuma, tipo, vai ter gente que vai dizer que não, mas pra mim é o maior RPG da história dos videogames, cara, não tem como. Tipo, acho que eu não estou falando merda quando digo isso. Acho que até hoje ele é marcante. Até hoje a galera pede pra ele vir pra novos consoles. Tem gente que quer o remake, eu não acho que precise disso, mas é, cara, já é o queridíssimo Chrono Trigger, cara. Porra, aí sim. Cara, eu vou caindo, eu já comentei nesse podcast. Cara, eu não lembro qual é esse podcast que a gente falou. Eu adoro, mas não zerei, eu não lembro agora qual que é o número, qual o nome do tema, mas ele tem essa parada. Cara, eu ainda não zerei o Chrono Trigger, já joguei esse jogo em extensão, joguei várias vezes, mas nunca foi até o final. Um loop temporal dentro do jogo. Exato, né, cara? Mas, pô, o Chrono Trigger, ele tem tudo que eu gosto. Ele primeiramente, ele é feito pelo... O design do jogo é todo feito pelo Akira Toriyama, criador do Dragon Ball, que já é algo que eu adoro. Tem vários personagens originais desenhados por Akira Toriyama. Exato, né? Esse aí é de verdade. É o primeiro, né? É o primeiro jogo que ele... Ah, não, teve não, Dragon Quest. Não, o primeiro, né? Não, porque tem o Dragon Quest, né? É. Então não é assim. E, cara, trabalha com viagem no tempo, cara. Porra, eu adoro o jogo que lida com viagem no tempo. E, porra, esse jogo, ele lida isso com uma maneira tão fantástica, cara. Principalmente inicialmente, quando você vai pro passado de maneira acidental, e depois quando você pode controlar essas suas viagens. Né? E, porra, novamente é um jogo que tem vários personagens bem caracterizados, que realmente são bem feitos, cara. É difícil você escolher quem você vai ficar no seu time, né, cara? Que são tantos personagens bons que você quer usar. Eu não pode, tem a questão de grindar o nível, pô. O próprio personagem, acho que um dos que eu gosto muito é o Frog, que é o personagem que é um sapo, pô. Foi exatamente ele que eu usei, assim, por muito tempo, como avatar. Então, tipo, realmente é um jogo que eu gosto, que ele tem a união, tipo, ele tem o Dream Team dos RPGs, né, cara? Inclusive, a gente tá devendo um podcast de Chrono Trigger, né, cara? Porque tem que se falar muito desse jogo, porque o conjunto da obra dele é muito bom. Mas, cara, é o jogo que tá no primeiro lugar, cara. Realmente ele é um RPG fantástico. Acho assim que é um marco da época do RPG. Ele junta uma ótima equipe, um ótimo enredo, um ótimo sistema, né, cara? Que ele tem aquela questão ainda do RPG em tempo real, né? Apesar de você não se mover que nem um maluco pelo campo. Tipo, o turno dele é trabalhado de uma maneira diferente. Enquanto você tá lá pensando, pô, qual técnica eu vou usar? Tipo, o tempo tá passando e o inimigo tá te batendo, filha da puta. Então, pô, ou tu pensa rápido e faz o que tem que fazer, ou tu vai lá ficar tomando porrada. E o melhor, cara, ele tem uma coisa que eu não tinha visto ainda nos RPGs, que é os golpes em equipe, né? Pô, você tem os golpes combinados e isso é uma parada muito foda, cara. Você vê quais personagens combinam um golpe e o efeito desses golpes, cara, que são muito fodas, cara. Então, realmente, meu primeiro lugar fica com Chrono Trigger. Eu acho que é um jogo realmente marcante. Ele não é só um clássico do Super Nintendo, ou um clássico do PS1, ou do DS, que eu já tenho. Eu acho que ele é um clássico dos videogames. Olha, que jogo foda mesmo, hein, cara. Esse jogo aí, puta que pariu, em Nintendo. Por que tu não botou no Nintendo Classic aí pro Cat finalmente descobrir esse jogo, cara? Brincadeira, mano. Pô, o Cat pode jogar a versão do DS aí, tá? Não tá de preguiça. Ah, é verdade, cara. Que muito boa, hein? A versão muito boa mesmo. Pra mim, assumo pra vocês. A de PS1 é boa, mas a de DS é a mais redondinha que tem. Sim, sim, é a melhor versão. Porque tem tudo de bom que nas outras. Sim, ele usa ele une o útil ao agradável, né? Ele pega o que o PS1 tinha de bom, pega o que o Super Nintendo tinha de bom, junta e atualiza ainda, né? Que ele atualiza os menuzinhos, corrige as linhas de diálogo, né? Porque na época teve-se alguns erros. Alguns, infelizmente, se manteram porque já tá no imaginário popular, tipo, como o nome dos personagens, nome dos equipamentos e tudo mais. Mas ainda assim, cara, tá ali e vale muito a pena jogar. Se você não jogou Chrono Trigger e tem a chance de jogar, joga. Essa mensagem foi direta pra mim, isso. Sim, literalmente. Joga essa porra, filho da porra. Ah, não, você tem um podcast de videogame, você nunca jogou Chrono Trigger, cara. Você tinha que ter vergonha. Tem na frente. Mas... Esse game. É, cara, que isso. É, toma cuidado, daqui a pouco vou te julgar na internet. Mas... É interessante falar que a gente tem que gravar, cara, um podcast sobre isso. Mas só pra deixar uma coisa aqui pra galera até que não conhece, que o Kenyo falou da questão do Dream Team, e realmente, pra se fazer esse jogo, foi um time dos sonhos de produção de videogames que se uniu ali, e teve ainda, nesse time dos sonhos, teve o criador do Dragon Ball, Dragon Ball Z e outras coisas aí, o Akira Toyama. Foi realmente um projeto que saiu, pra vocês terem a ideia, quando o Chrono Trigger saiu, já tinha a PS1, e se eu não me engano, já tava, foi um ano antes do Nintendo 64, já tinha o PS1, acho que já tinha o Saturno, e foi um ano antes do 64, acho que saiu até na primeira E3, tinha ele lá pra jogar, de 1995. Pra você ver o impacto que esse jogo trouxe, né? Mesmo estando no finalzinho ali do Super Nintendo, mas mesmo assim é considerado pra muitos, inclusive pra mim. Eu fico muito feliz do que eu botar ele na lista dele, porque eu fiquei assim, pô, não vou colocar porque alguém vai colocar também e vai ficar repetido. Ué, mas tu pode... Ah, não, nada a ver? Não, só... Tu pode colocar, só que eu só ia queimar a tua lista, né? É, só ia ter um comentário a menos, mas a tua lista vai ser a sua lista, né, cara? É melhor, inclusive. O cara ia bolar com o jeito do país. Não fui ouvido aqui. Depois vocês vão me pedir faz pra eu tirar na cadeia. Parte dois, Lula. Tipo, faz parte 1, parte 2. Parte 1, eu, pensando... Cat, mais um. Não, eu tô pensando, nisso, porque eu vou ficar caro pra caralho. Mas é um puta jogo. Cara, se você não jogou, acho que é um daqueles que eu brinco aqui, né? Que é dever de casa, mano. Jogar Chrono Trigger é dever de casa. Dá teu jeito. Tem, não vou falar aqui que tem outros métodos, se você procurar na internet, que você vai achar, inclusive ele em português. Mas, porra, é uma outro jogo aí que faz parte da história dos videogames. E muito bom, jogo muito bom, com a trilha sonora muito foda, cara. Uma das melhores trilhas de videogame também, que entraria no meu top tranquilo. Sim, sim. Bem, próxima lista aí, porra. Vai desgraça. Bom, então vamos pra mim aqui. É meio difícil escolher assim, que tipo de jogo de plataforma, que eu joguei bastante coisa quando eu era criança no Super Nintendo. Mas eu acho que um que eu vou rejogando as coisas recentemente, assim, pra ver o que é bom, que segura. Acho que o que melhor continua, assim, no topo é o Donkey Kong Country 2, né? O... Boa, boa. Era Diddy Kong's Quest, se não me engano. Isso, Diddy Kong's Quest, isso. Que, pô, ele não é só uma melhora absurda do primeiro jogo, né? Que, pô, nego, eu acho baba pau do primeiro jogo, eu não acho lá essas grandes coisas que, sei lá, eu acho algumas coisas que, os bonecos deslizam bastante, assim, no cenário, tem umas fases que são meio repetitiva, os chefes não são essa coisa. O 2 vai lá, e primeiro que ele já coloca essa temática de pirata aí, e isso fica muito bom que o jogo tem esse gráfico mais fotorrealista, e, pô, os ambientes deles são lindos, assim, quer dizer, muito mais pra época do que hoje em dia, que a gente vê que, né, é um bagulho que tem computador de 1990 e tantos, né, então não é aquela coisa maravilhosa, mas, pô, é legal pra caralho ainda. E, pô, a música dele é um dos fatores maiores. Eu lembro que no primeiro soundtrack eu até escolhi a música lá do Vulcão, Hot Head Pop, se não me engano o nome, é um jogo sensacional. Eu lembro até hoje que esse jogo, eu tive mais contato com o 3 quando eu era pequeno, que meus vizinhos tinham a fita, mas não dava pra salvar, né? Não tinha bateria. Era uma dificuldade ainda. Daí um dia meu pai arrumou o Donkey Kong Country 2. Pô, eu joguei pra caralho, e quando eu cheguei no chefe, cara, já começa aquela parte épica, assim, que tu chega no topo da ilha lá, daí tu vê que o Donkey tá preso e leva, e daí tipo, tu chegou aqui e vai pegar ele. Tem até a animação do bonequinho lá que ele coloca a beatbox lá e a gente que se pega a guitarra, né? Mas quando vê, ele puxa pra cima o Donkey Kong e daí, putz, o que tá dando aqui? Daí entra num novo mundo, que tem só duas fases, que seria o último chefão, e a porra da fase da corrida com o papagaio preto, cara. Puta que pariu. É muito, era muito desgraçado de passar isso, né? Depois tu chega lá no final, que ele tem a mesma pegadinha do Donkey Kong Country 1, que o K-Roll, ele finge que... Quer dizer, ele finge não, ele cai assim, daí tu pensa, pô, vem em cima. Não, ele se ergue de novo e começa a parada. E quando chega na parte final, assim, tu pensa, puta, ele vai se erguer de novo. Daí o Donkey Kong se solta e dá um uppercut que lança o cara lá pra baixo, daí ele vê uns tubarões, assim. Putz, na minha infância, achei que do caralho, assim. Caralho, velho, olha que coisa foda. Pô, até hoje, assim, eu zerei ele recentemente. Pô, é um jogo de... Ele é difícil pra caralho também, em algumas partes. Que pariu. Uma fase as fases dos carrinhos, cara. Caralho, nossa, a fase é foda. A dos carrinhos até que vai. Mas, cara, tem uma fase do vento no mundo dos fantasmas lá, cara. Meu Deus, eu acho que eu levei... Uma... Lá, quando toca Stick Brush também, aquela fase é... Caralho, do papagaio lá. Maravilhoso. Né? Aquela do barril, que o barril fica girando pra lá e pra cá. Puta que fase. Pô, nos espinhos? Aquela lá no último mundo. Nossa, essa fase é uma merda. Puta quem foi o doente, né, que fez isso, né? Quem foi o doente que... Não, vamos fazer essa fase, vai ser bom. Não, é bonito. É bonito, mano. Tipo, tu... Caraca, que música linda. Anda de novo, mano. Não, cara, mas o Donkey Kong é... Eu acho que... Fala, Dom. Eu não sei se você acha o 2, ele é um pouco mais sombrio do que o... Sim. Isso? Não, é isso que eu falei, inclusive, do clima de pirata, assim. Pô, é mó da hora isso. Que nem aquela fase do trem fantasma que tem, que toca uma música mega tensa lá, que, pô, cara, é muito épico esse negócio. O 2 me lembra uma parada aqui, tipo, até te cortar, de graça, quando você vai naquelas fases que é tipo o parque, não tá falando do carrinho, fica sem som e faz barulho de fogos no fundo? Não, tem não, uma parada não, dessa. Não fica sem som, fica uma música de disco, só que ela é bem, tipo, bem serene, assim, mal dá pra tu ouvir, só vem umas batidinhas e vez ou outra tu vê, tipo, dentro da música mesmo tem um grito de pessoas, assim, como se elas estivessem no parque mesmo, sabe? É um bagulho muito foda. É muito, é ele também que fez, né? O cara é muito sábio, né, cara? Ele é muito. Cara, realmente é fora de série mesmo, né, mano? É, e infelizmente eu não joguei o Tropical Freeze, que dizem que é muito bom, que poderia até tomar um lugar dele, mas é bom, fazer o quê? Tá com o Switch aí, dá pra jogar. Tá com o Switch aí, dá pra jogar, dá pra comprar ainda o Funk Mod ainda, pra facilitar as coisas aí. Jogar com o Foda Kong. É, exato. Cara, realmente eu vou falar que do Donkey Kong foi o primeiro que eu joguei. Não tenho muito que interar, não foi desgraça disso, realmente é um jogo muito bom. Mas realmente eu acho que o maior destaque do Donkey Kong pra mim fica nessa dificuldade exagerada, porque a gente sempre comenta aqui de jogos que tem uma progressão de dificuldade. E, cara, tipo, a progressão de dificuldade do Donkey Kong é muito absurda. Tipo, é uma progressão que você não consegue acompanhar, tá ligado? O primeiro mundo é bem fácil, aí o segundo já é mais ou menos, aí no terceiro você já começa. Porra, tem alguma coisa errada aqui, né? Tá ficando difícil. Aí tu vai pro próximo, você fica, puta que pariu, o que que tá acontecendo aqui? Não, e esse aí, jogo, assim, ele é filho da puta, porque não pode salvar qualquer hora. Tu tem que achar a casa de save. Tu não pode sair daquele mundo se tu não tiver o contato lá do Foda Kong, pra tu subir lá no aviãozinho dele. Daí tu ainda tem que... Tu só pode salvar de grátis a primeira vez. Depois tu tem que pagar duas moedas, cara. Puta exato. Merda, esse jogo. Isso é uma coisa, tipo, isso, pô, é uma coisa foda desse jogo. Sistema capitalista, pô. Não, não, não, não, é, é a vovó Kong lá, a esposa do Cranky Kong, né? Que, tipo, é o avô do Donkey Kong. Tu tá resgatando o Donkey Kong nem pra te dar o bagulho de graça, cara. Olha que ilusões. Não, cara, eu acho legal também, tem isso, que ele tem essas questões desses extras, de, tipo, de pagar moeda e de... Acho que é esse que tem também o jogo de perguntas, ou não? Já é outro. Sim, que tem o Silvio Santos Kong lá. Exato. Ele tem todos esses detalhes que eu acho isso muito bom, cara. Ele brinca muito com essa questão, ele faz piada com filme, com nome da com nomes da Nintendo, ele mesmo faz essa mistura e brinca. No final, lá, quando que ele vê, é o sapato do Sonic lá, e o Absolver Firm Jim, né? Uhum. E se tu não conseguir as moedas bastante, tu vê que tem lá o Link, o Mario e o Yoshi, se não me engano, no pedestal, sei lá, é o bagulho do competição. Sim, tipo, é muito foda como esse jogo ele brinca com isso. Eu até vou te dizer que, tipo, do 1 pro 2 é uma grande evolução. Eu acho que meio que quando vai pro 3, tipo, o 3 é um bom jogo, mas eu sinto aquela caída. Ele é meio alternativo demais, assim, tipo, eles quiseram... Sei, cara, eu acho ele é experimental, saca? Eles quiseram fazer umas coisas meio diferentes. Eu gosto do jogo, mas, entendo que gente que não gosta, assim, ele é meio confuso, assim. Sim. Bom, vamos avançando, né, que falei que é pra ser rápido, né? Tô enrolando aqui. Quarto lugar aqui da listinha, Metal Gear Solid 3, o Snake Eater. Eu já falei bastante desse eu falei dele no podcast de Metal Gear Solid, eu falei dele também no podcast 50 lá, que a gente falava também um pouco dessas coisas de como a gente cresceu com videogames e tal. Uhum. E eu acho que o básico dele, assim, que eu já falei aqui, pô, eu não conhecia nada, assim, de Metal Gear, e um dia eu cheguei lá, meus amigos compraram uma revista gigante de PlayStation com vários detonados. Com base naquela revista, eles foram comprando jogos. Eles pegaram Metal Gear, Solid 3, e o bagulho que explodiu minha mente, assim, que, pô, o jogo tem essa complexidade, tu tá numa selva, tu tem que se alimentar, tem, tipo, essa história louca aí dos, tipo, uma coisa que eu sempre... via do Metal Gear é que ele é meio X-Men, né, que tipo, mas que tem uma guerra, assim, uma coisa meio punk, né, tipo, uma coisa mais realista, e tipo, ah, tem um maluquinho que controla as abelhas ali, ô, oh. Tipo, caralho, tipo, é uma mistura de alguma coisa bem, bem séria, mas também tem essas galhofices, tanto de ter o humor dele, quanto ter essa coisa de, ah, maluco com poderzinho, o cara que tem uns poderes de choque ali, ele te aperta no saco, e é uma loucura. Caraca. Assim, né? Uhum. E, pô, é aí que eu tipo, constasse com o Deus Kojima. Não, o de graça tá falando da rebizarrice. Fala logo que ele mata um aleijado também, pra pessoal jogar logo. Caralho, aí você vai trair o putão. Tipo, o jogo é bom, tem uma ótima jogabilidade. Não, não, joga, joga porque mata um aleijado. Tipo, porra, que... É agora, eu vou lá jogar. Ah, meu Deus. Matar um aleijado ou ele te matar, cara. Mas é a verdadeira vida na selva, né? Cara, essas coisas assim que hoje em dia não tem, né? De mudar de horário lá com esse que eu esqueci o nome desse. Do Dende. É, a gente falou no podcast dos chefes também, né? Sobre... É, tipo, esse jogo é foda, cara. Eu nem vou falar muito dele, que né, já a gente espalhou bastante fragmentos dentro e um dia a gente vai falar exclusivamente dele, né? Então, fica aí o negócio. Esse jogo tá sempre muito barato pro 3DS, cara. É, mano, não, 3DS. O problema é que no. Cara, eu joguei a demo dele, meu Deus do céu, cara. Não entrou na minha cabeça esse controle, cara. É muito bizarro. E ele não usa o analógico novo, já que ele foi lançado antes disso, cara. Então... Nossa, isso, cara? Joga esse. Cara, jogar Metal Gear na setinha é meio foda, hein, cara. Que absurdo, cara. Aí, não, cara. Ele tá eu acho que tu nem usa, na setinha. Eu acho que tu usa, tipo, nos botões normais, como de, ah, geralmente o jogador padrão é destro, né? Então eles colocam de uma câmera como se fosse o analógico da setinha. E, cara, é muito bizarro, cara. Nossa, cara. Não, tem aquele packzão do, pra quem tem a geração anterior a essa, né? Que é bom pra cacete, que vem jogo pra caralho ali dentro do Kojima Collection, né? No Metal Gear Collection, Kojima Collection, no Metal Gear Collection. Metal Gear não é mais do Kojima, não, gente. Então, do Metal Gear Collection, que vem jogo pra caramba. Do Vita, aí, quem tiver o PS Vita consegue só comprar ele em separado. Mas sugiro mais comprar o que vem os dois, né? Que vem com dois ou três. Eu acho que é, enquanto vale mais. Mas agora no PS3, se eu não me engano, não tem como. Acho que é só pelas Collection aí. Só pelo Collection mesmo. É, ele é considerado por muitos o melhor Metal Gear, né? Eu não sou grande fã dele, já. Acho que já falei aqui várias vezes no podcast. Quando a gente pode entrar nele, eu falo melhor. Mas realmente, ele, pro fandom de Metal Gear, cara, ele é muito cultuado, cara. Ele realmente, ele é o jogo que a galera fala que é o ponto máximo da série, né? Eu acho que tanto o fã e o quem não é fã, né? Que ele é o que tem a história mais fechada. Bom, então, em terceiro lugar, eu escolhi Phoenix Wright, Ace Attorney, Trials and Tribulations. Caralho. É meio difícil escolher qual jogo da série. Que no geral, eu gosto bastante. Eu acho que dessa série de jogos, provavelmente é a minha favorita. Eu só não joguei o Professor Layton lá e os dois que não saíram do Japão lá, que é o Daigeki Yakuten Saiban, né? Pô, no geral, eu acho que o terceiro jogo, talvez não seja o melhor, assim, eu posso até mudar de ideia, que eu tô até rejogando a série, mas, pô, ele é acho que é o que mais marca, porque ele só não, ele fecha a história da trilogia toda, e ele tem, eu acho que não tem um caso que eu diga que é ruim, assim, até os casos que são filler, assim, que não né, que é um negócio, tem aquela história em geral, seriam três casos desse jogo que falam dessa história, dois que são filler, assim, é só, tipo, é mais palhaçada, assim, daí que nem tem um caso que o Phoenix Wright defende alguém, ele acorda assim, pô, como assim, não fui eu, fui, tipo, daí tem um cara que tá vestido de Phoenix Wright, assim, tipo, daí o julgamento todo, tipo, aconteceu sem ele saber, e ele, tipo, o cara enganou todo mundo, aí tu vai ver que tem a badge lá de advogado de defesa, né, era tipo um bagulho de plástico, uma mega mal feita, assim, tipo, pô, é um caso mega legal, e de resto, assim, tipo, um negócio quantos de história. Quantos tem, desgraça? Quantos casos tem? Bom, nesse em específico tem 5, é o primeiro da série a ter 5 no Japão, né, e quando chegou o primeiro aqui no Ocidente, adicionaram um caso a mais, que era só 4, daí ficou 5 também. Daí o segundo jogo não teve mais nada, daí ficou só 4 lá. E no segundo tem um caso bom, o resto é mais ou menos assim. Então, o nego tem um pouco de desprezo por ele, mas daí chega o terceiro e o terceiro já chega nessa, chutando a porta aí, que, pô, primeiro caso é um caso que a mentora do Phoenix Wright, né, que tá defendendo ele, foi o tipo, um caso que. Tipo, uma coisa isso aí é no 3? Isso aí é no 3, cara. Caralho, cara. É, tu viu o anime, né? Não, o anime isso ainda vai acontecer, que vai ser um episódio especial de uma hora. Mas eu. É porque, no caso, o primeiro Phoenix Wright que eu joguei, então, foi esse. Porque quando eu joguei o jogo, eu gosto também da série, apesar de eu não jogar tanto, porque não tive os consoles da Nintendo e todo o ROM que eu pegava travava. Obrigado aí, emulador. Mas até onde eu consegui jogar, cara, esse foi o primeiro caso que eu vi. Eu jurava que era o segundo jogo, sei lá, tipo, cara, esse caso é muito bom, cara. Sim, sim. Pô, tá lá o Phoenix Wright também, com a mascarazinha, né, que ele tá gripado e todo com a chorando. Com a roupa lá da namorada. Com o coraçãozinho lá, com o P, né, tipo, pô, e esse é um negócio, até, pô, pra quem não sabe, eu até escrevi foi na primeira revista, né, que eu escrevi. Foi na primeira. Um artigo sobre a série. Pô, eu gosto pra caralho, assim. Todo esse, pra quem não sabe, né, é um jogo que tu controla um advogado de defesa. Teu objetivo é provar que teu cliente é inocente e tu vai ter que interrogar as pessoas mostrando as contradições na fala dela e pressionando pra ela dar mais detalhes pra tu achar aquele furo, né, no testemunho dela. E daí tem toda aquela enrolação, né, que o negócio de advogado, como já diz, é blefar, né, cara. Tu tem que... não que tenha uma mecânica de blefar, né, tipo, mas dentro da história em si, pô, o personagem, ele tem uma sorte do caralho, assim, né? Tipo, ele é bem. Pra quem vai pensar, vai jogar o é um jogo mais realista. Não, não, ele é bem anime, assim, né? Ele tem essas, sim, sim. Esses caras que nem, tem uma promotora lá que ela usa um chicote, ela chicoteia o pessoal. Tipo, ela chicoteia até o juiz fica quieto, né? Tipo, caralho. Ele puxa pra esse lado de comédia, mas, tipo, no fundo, é tipo um tom sério e dramático pra caralho, assim. Uhum. Esse terceiro, ele eleva isso porque, além de ter o Phoenix Wright, tem um dos promotores que eu acho que é um fan favorite, né? O negócio que é o Godot, que é o cara com a máscara, a laser lá, com cabelos brancos. Sim, sim. Fica que tomando café. Cara, que vem o café, fica de café do nada. Ele tá no meio do julgamento, toma um café, aí daqui a pouco ele baixa a mão assim, vem outro. Uhum. Da puta que pariu. Sim, aí ele fala alguma frase tipo, eu gosto dos meus casos fortes, como no café. Esse personagem é muito bom, cara. Esse personagem é muito bom. É, agora que vai sair pra PlayStation 4 e pra PC e. Pô, eu quero. Depois, tem até no Android também, né? O bagulho, então. Pô, vai ter cara, pra mas no Android é meio caro, né? É, mas no Android, né, tem o... Yeah, somos piratas, né? não, deixa isso quieto. Quero dar meu dinheiro a Capcom, porque eu amo e odeio ao mesmo tempo. E, cara, é uma série que eu tenho muito interesse, felizmente eu só acompanho o anime, não pude ainda jogar o jogo. Vou esperar agora sair essa coletânea aí. Mas, cara, vale sim dar uma conferida, isso é como uma série muito interessante, cara. Eu acho que tem outro, aquele Dangoranpa, ele tenta pegar um pouco disso que o Phoenix Wright tem, né, de achar incongruência no que o cara tá falando. Ah, sim. Sim, mas eu acho que o Phoenix Wright, ele faz isso de uma maneira melhor, mais simples, que te dá tempo pra você ler, né, e você assimilar o que tá acontecendo, né, cara, que o Dangoranpa fiquei meio bolado. Mas, cara, eu acho que o maior ponto do jogo é realmente a caracterização dos personagens, cara. Que é, tipo, uma parada tão exagerada e tão louca que, cara, que te atrai fácil aquilo ali, cara. Uhum. Como você falou, o próprio personagem, você pode pegar um cara mega atrapalhado, todo sem jeito, cara. Tipo, essa porra é um advogado que a cada jogo ele é tido como um personagem, um advogado fodão. Mas, tipo, ele é mó Zé Ruela, cara. Então, tipo, é muito foda. Principalmente, os exageros do jogo, na hora da sentença, de se questionar, de dar objeção, uhum. Tipo, é algo muito foda, cara. Então, tipo, procurem um jogo, joguem. Esse negócio que tu falou, tipo, mesmo ele sendo um jogo simples, ele é basicamente uma visual novel, né, que tu vai indo pra lá e pra cá e tem um pouco de pontinho clique, mas nessa hora de investigação, só os sprites do cara, bate na mesa e tem efeito o cara bater na mesa aí. Ah, ele achou uma contradição, daí toca, começa a tocar o tema lá de Pursuit, né, e putz, daí, mesmo sendo um bagulho tão simples assim, pô, ele te leva, pô, é deixar nos pés da cadeira, cara, pra mim, esse que é o momento foda, assim, da série, né, cara, quando tu acha que é a contradição e começa a tocar o bagulho, tu fica, caralho, finalmente esse filho do... E eu espero que a versão Collection que tá vindo venha com áudio, com double áudio, cara, porque eu quero jogar. Eu me recuso a jogar essa porra em inglês, cara. Eu quero jogar essa merda em japonês. Porque eu vejo o anime e já tá filmado com áudio do anime. Vai sair pro Switch também, desgraça? Vai. PC, PS4, Switch e Xbox. Ah, vai pro PC. Vai pro Xbox e PC também? Eu pensei que era só Switch e PS4. Um dia eu jogo. Essa é verdade. É agora. Agora é a hora. Até aparece. Vai lá, continua. Vamos avançando, então, segunda posição. Bom, isso aí é meio óbvio, né? Que teve uma. Eu teve um podcast que me deu muita agonia, porque eu fui a pessoa que mais falei, e eu tive que editar, e eu tive que ouvir minha própria voz, e foi... Caralho, cara, que nojo, só ia falar essa voz. Foi Metroid, né? Metroid. Qual e, dele? Pô, esse que é o negócio, cara. Eu fico pensando, cara, qual dos Metroid daí... Eu gosto... Tem três que eu gosto mais, assim... Que seria o Super, o Fusion e o Zero Mission. Acho que o Super é que todo mundo já sabe, né? Que todo mundo pela sabe, caralho, jogo foda, não sei o que. Pra mim também é um puta jogão, melhor do Super Nintendo. O Fusion foi o primeiro que eu conheci, então tem aquele valor sentimental. Mas acho que no final das contas, o melhor ficou pro Zero Mission, que ele é o mais redondinho em termos de jogabilidade. E o mapa, assim, que ele é um mapa muito grande, assim, ao contrário do Fusion, que ele é bem linear, assim, que tem um cara te dizendo pra onde ir, essas coisas. Por mais que o Zero Mission tenha um pouco disso, de mostrar onde tem que ir, tu só tem que descobrir como ir lá. Pô, ele também tem esse aspecto de exploração, e se tu começar a pegar uns caminhos contrários, assim, e explorando, tu vai se beneficiando, achando upgrades, achando até futuros caminhos que tu possa usar depois. E pra mim ele é o melhorzinho, justamente pela jogabilidade, que o Super Metroid, ele tem algumas estranhices de jogabilidade. A Samus é um boneco meio estranho de controlar, tipo, pelo menos na última vez que eu joguei, que eu joguei no 3DS ainda, que foi um inferno algumas lutas aqui pra ganhar. Mas no geral, acho que o Zero Mission... Você jogou o Zero Mission no 3DS? Não, o Super Metroid. Não, eu falei o Super. Tem o Zero Mission, que é um remake do primeiro jogo, né? Se você quiser ouvir lá meu monólogo de Metroid, né? Pô, muita informação sobre Metroid. Se você quer saber sobre Metroid, realmente vale a pena. Não menospreza esse podcast, não, que ele tem o seu valor. Sim, sim. É, eu acho que, no geral, ele fica assim como melhor pra mim. Pô, é bem divertido de jogar, a trilha sonora também é massa. Eu acho que a única coisa que ele perde, assim, se comparado a um Super Metroid, que o mapa não é tão complexo, e o Super Metroid tem aquele clima bem dark, assim, que é um bagulho muito, que eu acho muito massa, assim. Mas de resto, pô, ele é um puta jogão, cara. O Fusion também, então, pô, no geral vale jogar a série. Sim, então você, olha, você malandramente botou a série Metroid no segundo lugar, olha. Conta do Metroid que, eu acho que ele foi o primeiro, né? Tipo, a galera bota o Castlevania junto aí, mas cara, quem iniciou essa porra aí do Metroidvania? É, foi o Metroid que iniciou esse gênero do Metroidvania, que eu prefiro o termo Castleroid, que é muito mais legal. Pô, que é exatamente esse jogo que é um mapa gigantesco, e tu vai e volta, e quando você ganha um novo upgrade, você pode acessar outros lugares que antes você não poderia. Isso realmente, eu acho, pra dentro do mundo do videogame, pô, foi de certo modo uma revolução, e cara, tem que se agradecer muito ao Metroid por isso. Principalmente, tanto pô, que... que eu ia falar, o Symphony of the Night, né, é um exato. Favorito do YouTube. De todo mundo, até eu que joguei recentemente, provavelmente no meu top 10 ele estaria, o Symphony of the Night, que é um puta jogão mesmo, cara. Algumas pessoas acabam esquecendo de Metroid, assim, pega mais pelo Castlevania. Pô, mas Metroid já tinha feito bastante coisa, assim, no Super, e, pô, é excelente, cara, também. Sim. Não no Super, no original mesmo, né? Tudo bem. Não, mas o original não tem excelente, assim. Opa! Tá, mas já fez, né, pô? Não, o original é Nintendinho, né, cara? É Nintendinho, é tudo, só tem duas cores, né, então... Ah, não, mas pelo amor de Deus, gente, do original pro Super é a evolução de... Caraca, é pular com aquela nem bota conta... do Metroid, né? É, a gente nem conta o 2 também, né? Que... Sim. Peraí, existe Metroid 2? Não é o Metroid, Super Metroid e depois os outros? Não, Metroid... existe 2 do Game Boy, olha, pô. Olha o cara que não viu o cast lá, cara. Olha o cara que não viu o cast. Então, eu não vi todo, pô. joguem um remake proibido. Ih, olha aí. Remake do 2 lá, o AMDC. O remake da Deep Web. Porra, tá. Fala, não, tô falando, tá aqui pra jogar até hoje esse jogo. Depois que eu joguei de 3DS, aí eu ia jogar um pouquinho dele, mas aí eu fui zerar o Super Metroid de novo. Olha aí. É, desgraça, então, mas... número 1 da lista. Número 1? Acho que não é mistério pra quem já ouve, assim, porque, cara, meu jogo favorito de todos os tempos. Esse aí, acho que é até difícil de sair pelo valor, né, como esse valor sentimental. E ele é um puta jogo, outro jogo. Nossa, não, né? Isso aí, eu até achei estranho o Kenô não ter um, né, mas, pô... O que? O Yakuza? Não, Seran Kagura. Ah, não, isso aí no... Eu pensei em botar, mas aí, pô, cara, não dá. Tipo, existe uma pensou com a cabeça, pensou com a cabeça de cima, de baixo. Exato, né? Existe uma suspensão de descrença nessa lista, né, cara? Tá, mas agora falando sério ali, o primeiro lugar é o Resident Evil 4, né, cara? Que... Ah, não, peraí, não, todo mundo esperava essa porra. Não foi meu primeiro contato com a série, eu cheguei a jogar um pouquinho no PlayStation 1, mas eu tinha medo demais do negócio. jogava. Eu lembro que, pô, na época saiu o negócio, um primo dos meus amigos tinha o jogo, a gente, tipo, veio, pô, era mó tenso o bagulho, que, nossa, tá nessa aldeia aí, começa a vir zumbi pra caralho, daí vem o velho da Serra Elétrica, daí, caralho, que bagulho bizarro, cara. E eu também, pô, nem jogava, né, tinha mó medão, só via os caras jogando. Aí quando eu consegui ter contato com ele no port pra PC da Ubisoft, que não tinha suporte a mouse, tinha que ter um bagulho feito por fã, se não me engano, pra tu conseguir jogar com o mouse, aí foi só alegria, cara. Pô, eu lembro que eu joguei o jogo, acho que meu pai comprou, assim, deu, ó, oh, esse jogo que tu pediu aí, eu acho que deve ter zerado uma semana, assim, dele, pô, já zerou? Deu, ah, zerei. E daí, tipo, cara, eu continuei jogando ele de qualquer forma. Que jogar Resident Evil, tipo, ah, tu vai lá, joga no normal, de boa. Mas daí tu vai pro Professional, que, pô, aí que o negócio fica divertido, cara. E, pô, ele é aquele tipo de jogo. Eu peguei pra jogar esse ano, que fazia, tipo, uns 5, 4 anos que eu não jogava ele. Pô, até hoje eu continuo jogando ele bem no Mercenaries lá, que eu jogo qualquer mapa e já conseguia pegar 5 estrelas, cara, que eu jogava demais Mercenaries. Eu acho viciado, que já contei aqui. Eu era muito viciado nisso. Eu lembro que eu ia pro meu primo, assim, ele tinha vários jogos no Play 2, eu só pegava ele, que eu já conhecia, e ele ficava jogando Mercenaries, que era muito divertido, e, pô, e o jogo em geral, né, que tem esse negócio que, a nego fala, ah, não é terror, não sei o que, pô, mas o jogo, o início do jogo, ele é bem tenso, né, cara, tu vai pra essa vila aí, tem, tipo, zumbi pra caralho, e não sabe exatamente o que tá acontecendo, ele até me lembra um dos meus filmes favoritos também, que é Evil Dead, que não é só, tipo, o terror pelo terror, é aquele terror com um pouco de galhofa, né, cara, tem, assim, tipo, que tem o Leon é todo malandrão nesse jogo, ele tem o diálogo lá com o Adão Salazar, né, que dá uma zoada nele de vez em quando. No geral, é um jogo muito divertido. Eu acho que não tem nada que eu não goste dele, cara, se eu for analisar. Então, putz, não tem, não sei se tem todo aquele bias de, porra, toda a história que eu tenho com o jogo, né, mas, pô, até hoje não tem, cara. Ótimo. Eu atesto que é muito bom. E, contrário de ti, esse foi o meu primeiro contato com Resident Evil. E não foi o único, porque teve os Umbrella Chronicles lá e tal. Eu joguei um pouco de 5, mas o jogo é bom pra caramba. Resident 4 é... Eu que nem sou tão fã da série quanto vocês, assim, consigo ver que o jogo é realmente bom, assim, né? Não é, só o valor sentimental que tem. Esse negócio que tu fala que não sou fã da série, é o que justamente o nego aponta, é que quem não é fã da série que gosta, né? Que quem é fã da série prefere, sei lá, o 3, o 2, essas coisas. Mas eu também gosto da série original, assim. Bom, de qualquer jeito, é um jogo bom, é um bom jogo. Sim, sim. Independente da série. É, de uns jogos, tipo assim, até hoje em dia tem jogo de ação que não chega num patamar desse, cara. Tipo, mesmo não tendo tão frenético assim, ele, pô, é todas aquelas coisas de armas, os upgrades, tu criar teu arsenal lá, tu criar tua maletinha, separar direitinho as granadinhas com as ervinhas, porra, cara. Eu tenho que dizer que do Resident Evil 4, eu sou uma vítima constante da primeira pedra do jogo. Eu fico puto com esse momento, porque aquela merda sempre me acerta, toda vez. É jogo. Eu comecei, tô andando do nada, eu tô num, sei lá, numa descida, vem a porra da pedra, ele tá correndo, não, tem que apertar L1 e não sei o que, aí ela passa por cima, porque eu não pensei rápido. Mas, cara, realmente, eu não sou também muito fã da série Resident Evil, eu já teci minhas críticas aqui. É o que eu não gosto nela, é o que eu gosto. Mas realmente, cara, o Resident Evil é uma curva à parte dentro de mim agora. Porque ele ainda mantém algumas características da série principal, mas ele inova bastante. Acho até por isso que ele acaba atraindo mais gente que não gostava da série ou que nunca jogou. Porque ele é uma boa porta de entrada pro negócio e, principalmente, ele consegue instigar você a ver o que era, que logo no começo do jogo o Leon fala dos acontecimentos da Umbrella. Apesar do jogo ele não ter exatamente a ver com aquilo, pô, ele já instiga, tipo, você termina aquele jogo, gosta dessa, opa, teve mais coisa antes, vou procurar. Então, tipo, ele é um bom jogo, não só pra iniciar alguém no Resident Evil, como também pra conectar e atrair o cara pros outros jogos. Então, tipo, é um jogo que eu acho que ele é perfeito exatamente nisso, que eu acho que ele trabalha bem com isso. Ele é um jogo que vai, de algum modo, fazer você querer ir atrás do resto da franquia. Então acho que isso pra mim é uma ótima conquista de qualquer jogo que tenha essa função. Se é baseado num filme, te fazer e ver o filme. Se é baseado num desenho, te fazer e ver o desenho. E, pô, eu acho que o Resident Evil 4, ele exatamente trabalha bem com esse ponto. Tipo, se ele te dá pra alguém iniciante, ele simplesmente vai te fazer depois querer jogar os outros pra ver como é que era, pra entender qual é essa história da Umbrella que tanto cerca o jogo e é comentado nesse jogo. É, daí a pessoa vai lá jogar aqueles jogos, essa câmera fixa, esse controle de tanque, não, cara. Infelizmente acontece isso, né, cara? Ah, não, hoje em dia você já tem os HD Remake, o caralho é 4, então tá é, tudo certo. O problema é que o remake do primeiro, né, é a câmera fixa, mas daí vai sair do segundo, daí aí os fãs clássicos ficam putos com o remake do segundo. Ah, fã clássico do Resident Evil tem que se fuder, cara. Ah, Não. Fã de Resident Evil em geral tem que se fuder, cara. O pessoal é muito chato. Pô, até hoje eu não acredito que tem gente que acha que Resident Evil 7 é um jogo ruim, cara. Que vergonha. Então, o 6 é melhor, é sacanagem, cara. Ah, não. Aí... Bom, Belo e Buma, quem é que quer? Eu, deixa eu ir. Olha o cara querendo ir embora, olha que filha da porra. Então vai. É, querendo flash. Bom, eu também tenho um certo problema em fazer esses tops, cara, porque eu também não penso, ah, jogo aqui merece tal lugar, e quando eu penso em colocar ele naquele lugar, eu porra, eu acho que tem um que deveria estar no lugar dele, e aí começa a criar confusão na cabeça. Então eu não gosto muito de criar ordem, não, mas aqui eu criei, então eu já tô vendo que provavelmente no futuro essa ordem vai mudar, mas agora vai ser isso aqui. Normal. Eu coloquei em quinto. The Witcher 3, olha aí. Tá, porra, como cheiro. Imersão muito boa desse jogo que eu fui atrás pra livre, né, jogar os jogos antigos, só, né, gosta muito, até pela jogabilidade, primeiro mesmo. É ruim mesmo. Primeiro, meu amigo. O segundo também tem uma coisa bizarra, ser acostumado com os jogos de mapa, você olha e fala, cara... Caramba. Porra, a dublagem, acho que a dublagem ajudou, tu gosta muito da dublagem brasileira dos jogos, mas, porra, é bom trabalho. A dublagem é boa. Boa, pô. Dublagem é boa, cara. Boa pra caramba. Eu não joguei dublado porque eu tô acostumado com a voz do Geraldão desde o primeiro. A dublagem é boa pra caramba desse jogo, cara. Foi assim. E foi sexo no jogo. Muito sexo. Muito. Um jogo desse tamanho, todo dublado em português, assim, sabe? Um defeitozinho assim. Alguém falando em outra língua no meio do jogo, né? Não tem... Eu acho que o único problema, no geral, é que repetirem o dublador, né? Que eu lembro que uma vez eu fui falar com um representante do rei lá, daí era o Orlando Drummond, né? Daí eu fui falar com outro cara aí, o Orlando Drummond também. Tipo, cara, isso é um padrão normal da dublagem. Tipo, em filme rola muito disso. Mas normalmente você bota. Então, mesmo cara dublar figurantes que tem falas pequenas. Realmente, aí agora em jogo isso é mais complicado, porque dependendo do NPC ou do cara, ele vai ter uma fala muito maior. Então tu vai acabar percebendo, pô, esse é o mesmo dublador do outro cara ali, cara. Tipo, realmente é um problema constante de dublagem, porque eles não podem contratar um elenco maior. Então acaba isso acontecendo mesmo. Mas eu andava pela cidade assim, acabava barrando em algum NPC e via a voz do Orlando. Caralho, é o Witcher 3 versão Orlando Drummond, né? Se esbarrava nele. pode ver algum vídeo assim dublado. Assim. Que foda, né, cara? Porra, gráfico também. Jogão. Joguei ele no PC primeiro. Né, instalei mod pra caramba também, os mods muito bons. Cara. E é isso. Lugar, vou adiantar aqui agora. Quarto lugar, né? Vamos pro quarto. Ih! Quarto lugar, Super Street Fighter 2. Bom jogo, assim, joguei pra caramba. Tinha jogado ele na casa de um amigo antes, quando eu compraram a fita aqui pra maluco. Era um jogo que eu jogava muito aqui com meu pai. Tem uma história legal que a primeira vez que a gente foi zerar já tava muito tarde, né? Tinha que ir pra escola no outro dia e minha mãe fez o favor de puxar o cabo. Não, meu Deus! Quando meu pai tava pra zerar e ficou marcado isso, assim, até hoje eu fico assim. Pô, cortou o barato, é esse que tinha a abertura das luzinhas lá, que tipo, mostra o Ryu na pose de lutador, assim, daí começa a cair uns trovão e dando mais. Andando não, só fazendo a posição. Isso. Caralho, cara. O primeiro boneco que eu zerei foi com o DJ, pra vocês verem, assim. foi sem querer, porque eu tava jogando com meu pai, e aí na hora que ele foi passar o controle pra mim, que ele tinha perdido, ele relou o dedo lá no B e selecionou o DJ. Eu falei, poxa, não, vamos perder agora. Ele, não, cara, vai na fé. Coitado do DJ. Vá na fé não, vá no axé, você não entendeu. DJ, né? Pô, o DJ da calça roxa, até hoje eu lembro, zerei. Caralho, zerei. E aí, tentando zerar com todo mundo, e foi muito massa, Fighter 2. Está aí no meu coração. Eu tenho um comentário sobre Street Fighter 2, então a gente não vai deixar isso passar em branco. Cara, o Street Fighter 2 ele é um dos jogos mais populares, eu acho, de luta, né? Tá sempre sendo relançado milhões e milhões de vezes, né, cara? Tipo, a Capcom não larga o osso. Realmente ele é um jogo marcante. Realmente, pô, achei muito boa a escolha do Boom aí. Joguei bastante também esse jogo. Acho que eu joguei mais a versão mais avançada, que é lá o New Warriors, Challenge, New World War Challenge. Como a gente falou, ele tem... Mas, cara, realmente o Street Fighter é o principal responsável pela expansão dos jogos de luta, né, cara? Que depois de um tempo, jogo de luta, a referência era Street Fighter. Essa referência começou exatamente em Street Fighter 2. Não, basicamente, ele criou, né? Ele, tipo, mas, tinha um jogo, sei lá, aquele Year Tai Kung Fu lá. Tipo, era um joguinho de luta, mas o que estabeleceu o padrão mais competitivo de dois, assim, foi Street Fighter, né? Sim. E principalmente a questão das características do personagem, né? Apesar de que o Fighter é meio, eu posso dizer meio xenofóbico, sei lá, meio xenofóbico não, é meio... Estereotipado pra caralho, né, o cara da Rússia é um russo grandão, esquisitaço. Cara da Rússia. Que é fissurado pela a mãe Rússia, né? Sim, caralho, Zangief no final. Cara, no final ele simplesmente dança aquela dança russa com o Gorbachev, né, cara? Porra, aí... Cara, melhor zeramento. Pô, o indiano já é o cara do yoga que se estica, o japonês é o cara que luta karatê, o americano é o cara descolado que tem um barco, né? A fase do barco é do quem, aquele barco é dele. Então, tipo, ele tem essa questão, mas, pô, é um jogo muito sensacional, exatamente porque ele tem essas características dele, que depois foram passando para outros jogos de luta, o próprio jogo ele foi se atualizando com o tempo, foi fazendo suas referências, as quais ele já tinha algumas, como o próprio Balrog, né, que lá era o Mike Bison, né, que aí por conta de direitos autorais teve aquele samba todo maluco dos nomes. Realmente, cara, o Street Fighter 2, ele é um jogo marcante pra história dos videogames, cara. É um daqueles que, eu acho, assim como o Chrono Trigger, ele tem que estar lá na lista de clássicos do videogame. Porque, realmente, o Street Fighter 2 tem sua importância na história. Com certeza, cara. Ele marcou, né, cara? Ele praticamente, quando o Cat falou de, tipo assim, eu acho a Gold a melhor sequência dos jogos ali pra ele. Na hora, eu lembrei assim, tem Street Fighter 2, cara. Puta, é uma evolução do caralho pro 1, mano. Quem jogou 1 sabe que, mano, são quase que jogos diferentes, cara. E o 2 virar o que é até hoje, cara. O 2 aí, caraca, Capcom vendendo Street Fighter 2 até hoje. Não, o pior não é, tipo, ela vendendo até hoje e gente jogando até hoje, né? Cara? Sim, vendendo como se fosse jogo novo e nego brigando com outras pessoas, falando: não, mas esse jogo é diferente, esse jogo não é a mesma. Claro que não é a mesma. Tem coisa, o Evil Ryu. Mas... É, não, é o Evil Ken. Tem o Evil Ryu e tem o Violent. Eu falo o Damage Ken, né, cara? É o Violent. Cara, uma invenção de um jogo com a SNK e nego defendendo assim com unhas e dentes, seu caralho, cara. Esse que é o poder do Street Fighter, né, cara? É esse tempo, ele tá vivo tantos anos e, pô, diferente de Mario e coisa. Claro, tem Street Fighter 5, tem 4, mas caraca, você ainda vender a versão do Street Fighter 2 e o pessoal comprar até hoje a $60? Mano, isso aí, parabéns, cara. Tem que bater palma porque isso não é toda empresa que consegue fazer, não, cara. E a Capcom conseguiu, entendeu? É um puta jogo, não tem como. É outro jogo daquele que eu vou usar minha ressalva aqui, que nem, eu colocaria no meu top também, se não tivesse no teu, que eu imaginei que alguém ia colocar também. É um jogo que puta que pariu, meu irmão. Não tem como, mudou. Falando rapidinho de flipper assim, não tinha como você ir numa casa de fliperama e não ter pelo menos uma versão dele, das várias que se tinha na época, né? O de rodoviária, ou o Turbo, ou o The New Challenger, como o que eu tava falando, que tem lá o T-Hawk, o Feilong. Cara, não tinha como. E o jogo tá vivo até hoje, eu vou te falar, se para a gente aqui num videogame e tem o Street Fighter 2 ali, com certeza a gente jogaria uma partidinha, cara. Entendeu? É um puta jogo, cara. É um puta jogo e eu acho que é outro que aí que marca pra cacete a história dos videogames. É porque muitos de vocês, eu acho que vocês não viram. Eu dei um pouquinho de sorte por, mesmo sendo moleque, eu peguei muito essa parada. Quando você saía de um lugar e tu via que a Street Fighter do outro lugar era diferente, tu falava assim, caralho, que isso, cara, tem um Street Fighter mais novo aqui, e todo mundo ia pra lá jogar, pô, as fases diferentes, porra, foi Street Fighter que moldou, e moldou minha cabeça, imagina em outros lugares como, tipo, Estados Unidos, que era muito mais tranquilo e muito mais aberto essa questão de fliperama, e outros lugares, porra, é um jogo do caralho, né, cara, o Street Fighter é um jogo muito foda, muito foda. Próximo, Buma, show, vamos lá. Então, em terceiro lugar, Resident Evil 2. Olha aí. Eu gosto do 1, né? A ordem que eu joguei foi meio estranha, porque eu joguei o 1, 3, só depois que eu fui pro 2. Então, por muito tempo eu gostei. Não, pera aí, pô. De certo modo, você jogou em ordem cronológica, não? É, pior que é verdade. Pro ouvinte que não sabe, aparentemente a cronologia dentro do Resident Evil é o primeiro jogo, aí depois rola o terceiro, que em simultâneo rola parte do se começa o segundo... No meado do outro, uma porra dessa assim, não é? Se não me engano. O terceiro tem uma parte que ela desmaia lá no, na torre do relógio. Aí, nesse, se não me engano, acho que é nesse período que ela tá desmaiada que rola o 2. Caralho. Acho que é isso. Olha aí, que doideira. Olha que coma. Que coma louco, hein? Pois é, que coma. Continua aí, mano. O 2, aí, né, fui jogar de novo e eu vi, ué, é mesmo cenário? O que é que tá acontecendo aqui? Aí só pra entender essa parte. Pô, tem uma questão, pô, 2 CDs, cara. Não tinha jogado nada com 2 CDs. Eu podia terminar, aí não, agora eu vou instalar, colocar outro CD e que você vai jogar o cenário B. Tal, de tal herói. Tipo, eu falei, tem 2 jogos, né? Tem um jogo A, B do outro. Era uma chave muito foda. O bom foi que eu joguei ele numa época que eu já não tinha mais medo, né? Porque eu tinha primeiro. O primeiro era mais. No... Só cagão no locador, é puta merda. Agora eu tô vendo estragar, parece que tá muito foda. Sim, sim. Cara, o Resident Evil, eu acho que é uma coisa que me surpreende. Eu nunca joguei o jogo, então não vou falar sobre, mas uma coisa que muito me surpreende, que sempre quando eu era moleque, ouviu a galera falando do primeiro ou do terceiro, né? Normalmente até a galera que eu conhecia só tinha esses dois. Tipo, raramente era ouvir alguém que sabia. Né? Depois, principalmente quando eu entrei aqui no locador, que eu fui descobrir que ele é um dos mais populares, né, dentre os três ali do clássico, aparentemente ele é o mais popular dos três, cara, e isso assim, eu achei interessante, porque, pô, ele apresenta outros personagens, né, tanto que o Leon aí é a putinha, todo mundo é putinha dele, né, a vinda do remake dele agora é exatamente, porra, pra pautar exatamente isso, cara, a galera realmente tá afoita querendo jogar esse jogo, vendo principalmente a pegada suturna que ele tá tendo agora, né? Acho que eu não sei como que vai funcionar questão de jogar com os dois, se você primeiro com um ou com o outro, você vai ter um simultâneo aí. Mas, porra, cara, realmente eu fiquei impressionado depois que eu fui conhecer e ver o quão importante esse jogo é pra franquia Resident Evil e o quanto os fãs gostam dele, né, cara? Principalmente que eu não tive quase contato com ele na época. O Resident Evil 2, dos originais, assim, eu acho que o que eu mais gosto é o primeiro, pelo mais que ele tem algumas limitações, assim, mas eu gosto do negócio da mansão e tal, mas, pô, o segundo também é mega marcante. Lembro que foi o primeiro que eu zerei, assim, dos originais, né, que eu peguei a ROM do 64, as CGs eram todas cagadas, mal apareciam, assim, tinha bug no cenário, que o emulador não rodava direito. Pô, é um puta jogo legal, tipo, né, até em questão de história, assim, ele evolui bastante, até a dublagem já é melhor do que o primeiro, né, não que seja difícil, né, mas é um bagulho bem bacana até hoje. Pô, esse remake aí, espero que faça jus, que, pô, é um jogão até hoje, né, cara, e todo fã lembra dele com bastante carinho. Eu comecei pelo 2 também, e, pô, foi o que fez me apaixonar pela série, cara. Cara, quando eu acabei de zerar o jogo e que eu vi que criou um save no automático, e eu fui apertar e tinha mais jogo, eu falei, caralho, meu irmão, o que que é isso? E, porra, e praticamente, eu não vou te falar que é um jogo totalmente diferente, mas é um novo plot ali, é muito foda, e o jogo é muito bem feitinho, aquele começo que hoje em dia todo mundo humilha, por isso que realmente tem que ter um remake, e que fala, pô, que coisa feia essas caras aí, ridícula, não sei o que. Cara, era muito foda, mano, tu ir lá na lojinha de arma, e o cara, quem é você, não sei o que, não me atire, eu sou humano. Pô, eu lembro das frases, cara, pô, eu lembro... Olha o minibelo aí, ó. É, outro jogo que eu falei do... Tipo assim, de você lembrar como você anda, tava tão gravado de tantas vezes jogar, cara. Pô, eu lembro que tem uma parte que você passa no corredor, tem uma quadra de basquete que tem uns zumbis lá. Eu lembro quando você entra na delegacia, a parte que você vai quando tá chegando o Licker, que ele passa primeiro pela janela e depois quando tu abre a porta tem um filmezinho. Pô, ficou muito gravado, cara. E eu escrevi isso no preview, né, do remake, que eu joguei a demo lá na BGS. E eu falei, cara, a primeira vez que eu senti medo jogando um jogo de videogame foi jogando Resident Evil, cara. Vai ter um outro aqui que eu vou citar no meu top também, que dava um medinho outro, mas de sentir medo mesmo. Mano, de você estar parado na sala e se caísse uma agulha, tu pulava do sofá porque tu achava que tava acontecendo algo no jogo. Com certeza foi Resident Evil, cara. Ele conseguiu fazer esse momento de tensão. E hoje, quando eu olho pros gráficos dele, eu falo assim, caralho, vocês são foda mesmo, cara. Pra conseguir passar isso pra gente desse jeito, porra, é outro nível, cara. É um puta jogo bom pra caralho, é bom de atirar pra cacete, de destruir zumbi. Tem muita coisa pra você fazer no pós-jogo, e tudo isso na época era de graça, né? E, porra, fica de exemplo pra hoje, né? Com certeza Resident Evil 2 talvez não venha com isso, que é um remake, mas é um jogo muito maneiro, muito bom. Muitos personagens que hoje estão na série aí, o próprio Leon, né? Eu acho que dá pra gente falar que o Leon é mais importante do que o Chris. Acho que é válido, né? Acho que muita gente considera, eu pelo menos considero. Não, Leon. Porque o Chris soca pedras em vulcões, cara. Isso é uma habilidade. Cara, você nunca sabe quando você vai precisar de um... Do Whey Protein, né? Porra, cara, você nunca sabe quando você vai precisar de um cara pra esmurrar uma pedra num vulcão, cara. Então é uma habilidade sensacional. É, eles realmente deviam apagar Resident Evil 5 e 6 da história, né? Não que sejam jogos ruins, mas tipo, meu Deus. Mas são, né? Vai pro próximo, o Santi vai ficar mais os dois da série assim melhores é Leon e Jill. Olha só, a Jill também. A Jill clássica, né? Não essa Jill lourinha aqui da piruleta também, que. Ah, essa é Dodói. Mas. Ah, eu prefiro a Hélice. Parece a menina lá do Haunting Ground. É, puta, não. Deixa eu ver, vamos lá. Segundo lugar, olha só quem tá aí. Castlevania, Symphony of the Night. Puta, isso aí. Eu pensei que até em primeiro, cara. Então, calma, já fui surpreendido. Calma. Eu tinha até falado um dia desse que a sonora desse jogo ela é até pornográfica de boa. Eu louco, cara. O jogo é muito bom. Eu zerei ele, deve ter o quê? Uns 2 ou 3 meses. Eu comprei ele agora nesse remake que saiu aí. Remake não, né? É um port, basicamente. Um port é um pack, né? O Requiem. Com ele e o Rondolf. Porra, cara, é um jogo completo. Joga aí 10 vezes. As 10 vezes você vai achar tudo. Uhum. Sim, cara. O Symphony of the Night. Eu não sou grande fã da série Castlevania, eu só não tive interesse de jogar. É, peguei ele pra jogar há pouco tempo e zerei ele, fiz isso. Cara, realmente fiquei assim, embasbacado, olha o termo de velho que eu tô usando, pra. Sim. Ao jogar esse ao jogo, tá? Porque realmente, cara, ele tem essa questão aí do Metroidvania, pô, mas ele usa isso muito bem, cara. Ele é um jogo muito bem construído e cenários dele são muito bonitos. E, pô, principalmente são cenários que vêm lá do primeiro jogo, cara. E, tipo, eles estão ali refeitos com suas referências. E, cara, principalmente, é muito bem feito. E o modo que o jogo ele já te entrega, que ele começa no final do jogo anterior, né, que é o Rondo of Blood. Tipo, você começa com um personagem que passa todos os momentos do final daquele jogo, que seria o zeramento, no caso. E depois vem pra uma nova história com um novo personagem, cara, realmente é algo magnífico, é magnífico no modo de contar. Como o próprio Boomer destacou, cara, a música do jogo é impecável, cara. Realmente, se você um dia for vender CDs de música de videogame, cara, se não tiver o Symphony of the Night, é porque tem alguma coisa errada nessa coleção. Você diria que é uma sinfonia mesmo, então. Exato. Olha aí, né? Sim, cara, realmente o jogo ele capricha o muito. O nosso do Belo. Ele capricha muito em todos os detalhes, cara. Realmente é um jogo muito gostoso de jogar. Cara, eu acho que o fato de um jogo desse tipo ter ainda 2 zeramentos, né? Que é um zeramento normal. Que, na verdade, tem assim, 3, cara. É, não, 3 que é de fã, mas 3 linhas de diálogo, uma mulher indo atrás do cara, não. E tem o quarto com. Se tu zerar com o Richter. Eu acho que tem o quinto também, se tu zerar com a Maria, então, né? Não, aí é outra coisa, pô. Tô falando só do Symphony of the Night normal. Não, mas o 4 tem o. Quer dizer, o original tinha pelo menos o Richter, o zeramento dele. Tem como? Caralho, não sabia disso, não. Sim, tu pode jogar com o Richter, né? É difícil pra caralho, porque o castelo ele foi feito pra ser jogado com Alucard. Uhum. E aquela jogabilidade antiga, a jogabilidade clássica, mano. Meu amigo. Ele sobe a escada com o Moonwalker reverso, né, cara? Pois é. Ele tem o knockback chato também, então. Cara, eu não lembro agora, mas acho que tem. Caralho. Acho que tem um knock... O boss, assim, ele tem alguns movimentos especiais, né? Ele tem um Shoryuken. Tem uns inputs, certo, né? Ele tem um pull gigante também, né, cara? É maneiro, tipo. Essa coisa do... Até que depois que teve o do Saturno, que adicionou a Maria com Kung Fu lá e depois mudaram no PlayStation portátil pra ela ser mais parecida com a do Rondo. Pô, já teve mais um valor de jogo aí que tem 3 personagens pra tu jogar, cara. E já rejogando com a Alucard, tu já vai achar uns negócios muito mais legal, assim. Tu vai testar novas builds, né? Tipo, mais que o jogo tem essas quebradeiras, né? Foda, tipo, pega um escudo fodão lá e o Shield Rod e só fica encostando os caras que já é, bicho. Tu mata o Drácula em uns 3 segundos, se pá. Oh. Você, mas, pô, se você pegar, acho que é a crise para você. Sim, que joga, alguém. Você é, também. Você anda e bate, tá ligado? Você não para pra bater, andando, ele vai cortando. Show! Primeiro. Não, primeiro. Então, primeiro, cara, Super Mario World, Super Nintendo. Olha só, aí sim! Tá pago pela Nintendo essa porra, hein? Espero que toda vez que eu pegava o manual dele, eu falei isso, pegava o manual dele aqui pra ler. Se eu olhar pro Super Nintendo aqui, eu fico falando. Toda vez que eu tenho a oportunidade de voltar pra ele, tem gente que prefere o Mario lá, o Mario original. O 3. O Mario Bros. 3, o 3, né? Porque tem mais o mapa ali, eu poder antes de ir pra fase, mas porra, caralho. É, eu também, cara, eu lembro. Muitas vezes eu cheguei no 96 por lá, de 96 rotas, né? Que tu. É. Pode abrir 96 caminhos lá. E, cara, daí tipo, meu cartucho deu pau, resetou e eu fazia de novo, e de novo, e de novo. Cara, eu joguei muito isso na minha infância, cara. É um dos que estaria no top 10, provavelmente. Porque, putz, é um joguinho muito. O nego fala, é só um jogo do Mario. Pô, porra, cara, é a plataforma muito bem refinada, né, cara? Tipo, toda essa mecânica que tem, o negócio da capinha, né? Que, pô, tu pode controlar no ar, pode cair de cabeça no chão, tá um estouradão louco lá. Tem um negócio do mundo especial lá, que realmente tá escrito especial. E o level design, né, cara? As fases são muito boas, cara. Sim, é aquele negócio que mesmo sendo tipo um visual parecido, cada fase tem seu negócio único e tipo, dá pra separar muito bem isso, né? Uhum. E assim, ele tem poucas músicas. E são todas a mesma música, né? Tipo, tudo uma mesma música, só que rearranjada de um jeito que é muito foda isso. E tem um detalhezinho do Yoshi, né? Tu pega o Yoshi. Eu começo, caraca, toca aquela música, cara, quando a primeira vez que tu sobe no Yoshi, tu vê que muda, tu é verdade, que você, né? Tá de sacanagem, né? Esse e todas as músicas introduzi... têm essa parada. É verdade, esse foi o primeiro a introduzir o Yoshi também, né, cara? Sim, que já o Miyamoto já queria antes, né, mas não conseguia pela limitação, e aí no Super Nintendo ele conseguiu colocar mais. Esse jogo também ia ter muito mais coisas, mas acabou pelo tempo que ele ia ser lançado e tal. Esse jogo tem uma história interessante, assim, de desenvolvimento. É um puta jogo maneiro, puta jogo também, porra, que mexeu pra caramba, né, com essa questão de plataforma, né, porque se você olhar o Super Mario 3, que tem um pouco do que tem no World, e você bota o World assim do lado, caraca, mano, você o tipo de habilidade que ele te dá, né, pra você voar no cenário, que já tinha um pouquinho ali no 3, mas ele acho que evolui pra caramba isso no World, o Yoshi, as fases que ele te entrega ali de um jeito diferente, a questão dos bosses, né, entre as fases, pô, o cenário do Overworld que ele melhora muito do 3 pro World. Esse jogo é foda, cara. E era um jogo muito maneiro de você se ter junto com o videogame, né? Você pegava ele, eu que tive o Super Nintendo com ele e o Super Ghost in Goblins. Porra, era um jogo que você falava assim, pô, ele veio junto com o videogame, mas é um jogo que vale a pena, né? Um jogo que, inclusive, depois o nego vendia ele por um preço até meio carinho. Porque era um jogo bom, pô. Simplesmente porque só era um jogo bom. Sim. Esse jogo é foda, cara. Esse jogo é foda. Verdade. E é isso, cara. Tá aqui pra mudar. Espero que esse Mario saia daí, hein? É sacanagem. Vai manter essa de pirraça, né? Viado. Bem, vamos lá. Minha lista vai ser rapidinha também. Fiquem tranquilos. Todo mundo fala isso. Não sei, vamos ver. Vamos ver, porque eu acho que são coisas assim muito pessoais pra mim. Então vai ser rápida, cara. Não se preocupe. Então vamos lá. Meu quinto lugar, né? Aquela música de top. Quinto lugar! Meu quinto lugar é o top 5 do CQC, né? É sério? Não. Peraí, Bela. É sério esse teu quinto lugar aí? Sim, é seríssimo, pô, cara. Sério como pilotar um Cadillac pra depois dar porrada em dinossauro, pra tu ver como é sério. Você bate nas pessoas, bate nos dinossauros, cara, tem bate o... Bate em quem tiver, cara. Todo mundo, cara. Bate latão, come os frango. Sim. Esse jogo, eu vou explicar aqui o porquê dele rapidinho. É porque, como a gente tava comentando, eu fui na minha época de moleque, eu vivia muito em fliperama, né? E era outro fliperama que era certo. A gente não sabia que era um quadrinho. A gente não sabia de onde tinha saído essa porra de Cadillac Dinossauro. Só sabia que o jogo era bom pra caramba. E sabia também que a gente não tinha que chamar ele de Cadillac Dinossauro. Tinha que chamar de Calhambeques e Largatixas pra zoar. E, mano... E esse jogo pegava, e depois, eu lembro desse foi um dos jogos que eu comecei com a questão dos desafios, de eu falar assim, cara, eu vou zerar esse jogo com uma ficha só. E aí consegui zerar uma vez com uma ficha só. E depois botei um limite de, cara, vou zerar esse jogo sem perder nenhuma vida. E consegui fazer isso uma vez só. Tem gente que conseguia fazer isso tranquilamente, mas eu consegui fazer isso com uma vez só. E, porra, era muito foda, cara. Esse jogo era muito foda, muito bom. Era aquela sábado, domingo, assim, era certo. E com os 25 centavos. E pedi pra botar a ficha no Calhambeques e Largatixas. Tem uma gameplay ótima, que depois, acredito que a Capcom usou pra outros jogos. Quando você vê, tem jogos melhores, que eu acho, em beat'em up. Tipo, o Alien vs Predador. Cara, um beat'em up excelente. Tem aquele que eu mostrei pro desgraça que eu sempre esqueço o nome, que eu só lembro dele em japonês lá, o Battle Circuit, que até saiu nesse Capcom não sei o que bundle aí de pouco tempo. Cajaco de Dinossauros hoje pra você jogar, mano, é só você tendo uma máquina de arcade na tua casa ou você recorrendo à internet por emulação, porque não tem outro jeito. Ah. Mas mesmo assim, se você não jogou, e com certeza você já ouviu alguém falando desse jogo, ou se, pô, Belo, nunca ouvi ninguém falando, cara, vai jogar e você vai perceber o que eu tô falando lá. Vai jogar com o Mustafa, Jack, Hanna e o Mez, né? E, pô, escolhe o Mustafa, que o Mustafa é o cara, mano. Mustafa é o representante da classe trabalhadora que trabalha em postos Petrobras, cara. Tá tudo lá. Ele é brasileiro, né, cara? Ele usa verde e amarelo. Brasileiro, com certeza. E tem um bonezinho, no boné dele tem um P, cara. Boné da chão. Ele tem a melhor definição do jogo, né? Porque é mesmo, ele é um mecânico, pô. Então, mecânico e amigo do Jack. Olha só, isso aí é a história do vida do cara. Cara, eu vou te dizer, pra quem não sabe, o Cadillac e Dinossauro é baseado numa série de quadrinhos, eu acho que pode se dizer obscuras, né? Teve aí um desenho péssimo que chegou a passar por aqui na Band, inclusive passou falecido no Band. Eu acho que a única coisa de legal que tinha era a música de abertura, e que o resto era merda. Inclusive o Jack era moreno nesse desenho, não me pergunte por quê. E o Mustafa não usava verde e amarelo, e nem tinha um boné. Mas, cara, realmente eu acho que eu gosto muito do gênero beat'em up, apesar de não ter nenhum na lista aqui que eu botei. Mas, cara, eu acho que eu posso dizer tranquilamente que um dos melhores beat'em ups que existe é o Cadillac e Dinossauro, cara. Porque além dele ser a Capcom numa época que era uma empresa foda, tava lá no ápice do arcade, cara, ele é um jogo que ele tem uma mecânica simples, rápida e, pô, é muito gostosa de jogar, cara. Dois botões e um analógico, filho. Sim, cara. O jogo, ele é todo perfeito, cara. Os cenários são bem feitos. Pô, a temática é uma temática tão inusitada. Mas, porra, que dá tão certo, cara. Cadillac e Dinossauro. Onde que você imaginaria que essa fusão daria certo, cara? Pô, e realmente, ele é um jogo muito marcante da época dos fliperamas. Toda vez quando você ouve alguém falar dessa época, sempre o cara vai falar de Cadillac e Dinossauro. Cara, é um jogo que em algum momento da sua vida você tem que jogar. O jogo, quão maneiro ele é, cara. Ele tem ótimas músicas, ele tem bons personagens, chorando o grandão pesado lá, que eu acho meio zoado. E também quase ninguém escolhia ele, né? Ué. O Cat escolheu, né? O Cat é sempre diferente do rolê. Mas, cara, realmente, ele é um jogo muito gostoso de jogar, principalmente, cara, ele é viciante, cara. Porra, tipo, você morreu, não, vamos continuar essa merda aí. Bota essa ficha. Cara, não dá pra parar. Eu acho que eu fui que rezerei mais recentemente aqui, né? Que eu zerei, fui no bar, fiquei zerando um fliperama enquanto todo mundo ouvia música e dançava. Foi um lugar apertado do lado do banheiro e só jogando fliperama. O jogo é muito bom, cara. Esse jogo é sensacional. Não, esse jogo é muito foda. E esse jogo, ele tem ali, eu não sei o quanto o quadrinho e a animação, eu sei que pegava muito pouco. Eu não sei quanto o quadrinho trata disso. Mas se você for olhar, a gente tava falando de jogos que pegam essa coisa meio de filme, meio ficcional. Apesar do Cadillac ter algumas coisas ali de questão mesmo de raça e tudo mais, pô, ele traz aquela briga do ser humano contra o animal, né? Apesar que o animal ali é um dinossauro. Mas você vê que os chefes que ele enfrenta, que, porra, no primeiro chefe o cara tá batendo no dinossauro amarrado na corrente. No segundo chefe é o Butcher lá, que inclusive ele até xinga, cara, eu lembro disso. Ele manda um fuck you, cara, e tem versões que são... são censuradas, e aí tem lá o xxx, né, na hora que ele só peça o xxx, tá. Entendeu? E aí ele tá, tipo, cortando um dinossauro, e aí você vai vendo, e se você perceber o plot ali até o final, é aquela coisa bem anos 90, 2000, mas é o cientista tentando fudir ser humano com um dinossauro, olha só que loucura. Então você vê que apesar da brincadeira, tinha muito dessa coisa que depois ia ser usada e reusada milhões de vezes, a questão do meio ambiente, o caramba. Pô, é um jogo muito foda. É um jogo muito foda. Sim, sim. Pô, entendeu? Muito bom, cara. Pode falar quem? Não, se pode. Muito bom essa escolha, cara. Realmente, foda. Então vamos pular pro... Joguei pela primeira vez. Um evento que teve de Dia das Crianças do colégio, né? Na sede, ali, foi na sede do colégio. Tinha duas máquinas de fliperama lá, cara. Uma das máquinas era Cadillac e Dinossauros e a outra era Sunset Riders. Caralho. Duas pérolas que foram assim, um dia só. Assim. Outra máquina foda, né? Então vamos partir, vamos lá pro número 4, que é o Max Payne, cara. Cara, esse jogo, meu irmão. Ô, louco. Esse jogo, meu irmão, quando saiu, E aqui, como a gente tá falando, é o nosso top pessoal, e por mais que talvez não seja o top que você vê de muitas listas, e a minha intenção é essa mesmo, são os jogos assim que marcaram bastante, que até trouxeram até um pouco de diferença pros próximos que viriam após ele. E Max Payne tem a coisa lá que já dá pra falar que é de prática, que é a questão do bullet time, né, que se tem até hoje, quando vai dar o tiro, a câmera fica lenta. E não só jogos agora de tiro, né, um monte de jogos que você vai jogar. Tipo, eu tô jogando o Mario Plus Rabbit. Quando tem lá, que é uma parada do XCOM também, mas quando você vai atirar pro inimigo, você usa lá um modo de vigia, né? O Overwatch, que é outro nome lá. A câmera fica bem lentinha pro teu tiro pegar e tal. E Max Payne que trouxe essa coisa de jogo, sim, é do Matrix, mas ele conseguiu passar ali bem. E Max Payne me marcou muito também pela história, cara. Que na época, como eu tava falando, no começo dos videogames ali, era muita história boba, era muita coisa que você não ligava. Pô, Max Payne, eu acho que tem algo que eu já até comentei em podcast aqui com vocês, que é a questão ali do começo dele ser um começo pra te fazer sentir um pouco de raiva, pra você ter uma motivação pra zerar o jogo. Porque quando você tá naquele começo ali na pele do Max e os caras matam a família dele, mano, é um negócio assim tão forte, é um negócio de roteiro assim tão brabo, e até o próprio criador, o cara que acho que é um dos donos da Remedy, né, tava na... É, o Sam Lake. Isso, ele tava na IGN, tava em algum lugar aí falando alguma coisa, ele tava falando sobre esse jogo, que é um... Ele falou, meu jogo mais querido é esse aqui, ó. Ele tava falando disso, que esse jogo é tão querido pra ele, porque eles colocaram tanto deles ali, tanto de esforço, de até a cara. Porra, de cara, até a cara, né? Mas tanto do carinho deles. E, mano, quando você pega ali o jogo, mesmo hoje, se você for analisar a questão de storytelling, o gameplay também, que eu acho um gameplay legal até hoje, mas se você for analisar a parada de storytelling, cara, aquele começo, que você vê, é um negócio que chega a ser muito forte, cara. Você vê a filha dele, o formato, né, de um bebê, cara, em cima de uma coberta. E, puta, o Sam Lake, né, ele entra, e eu joguei na época, eu joguei o em português, aí era o outro dublador, mas o cara fazia, tipo, chorando, não acredito que vocês mataram a minha filha, não sei o que, não sei o que lá, e você corre pro quarto da tua esposa, cara, me marcou muito. Um dos outros jogos também que eu lembro com, de forma clássica, essa parada assim da casa dele, da casa tá pichada, deles terem desenhado as portas de um jeito que é como se elas estivessem com barreiras, né, pra você não poder passar e tal. É um puta jogo maneiro, joguei até o final muito feliz, joguei a continuação, joguei muito, e gostei muito, e quando foi pro 3, vou te falar que eu larguei de mão, porque eu acho que perdeu muita coisa dos antigos, não que seja um jogo ruim e tal, até passado no Brasil, né, mas porra, o 1 e o 2 são jogos assim excelentes, cara, são jogos excelentes. Eu acho que pouca gente conhece, porque ele chegou a sair até pro PS2, e não sei se saiu pra outros consoles, Cara, ele saiu pra PS2, pra Game Boy, pra... Inclusive foi a versão que eu joguei primeiro. Essa versão de Game Boy vai ser ruim, cara. Não, é ruim, mas eu cheguei a jogar, e, pô, cara, eu tive pouco contato com o Max Payne. Eu acho que o maior contato que eu tive com essa porra foi com o filme do Mark Wahlberg. Meu Deus. Não, mas cara, mas realmente ele é um jogo que ele traz essa coisa que o Belo fala, realmente, o storytelling dele, principalmente do primeiro, tem uma coisa muito bacana que cada vez a gente vê menos em jogos, até principalmente desse tipo de tiro, que ele tem aquela estética no ar, cara. Pô, são muitos poucos jogos hoje em dia que lidam com essa estética. Essa estética é foda. Ele é um noir moderno, né, cara? Ele é um noir moderno, sim. Que, tipo, é mais aquela história de policial fudido, que aconteceu uma injustiça, ele tem que fazer a justiça com as próprias mãos, né? E pô, tem esse negócio que o jogo, tirando algumas cutscenes, ele é contado com uma história em quadrinho, né? Daí é até meio que usam fotos, né? Daí tem toda essa coisa no ar, né? Tirando... Quando ele pula e fica na câmera lenta no ar, né? Tem um no ar também, tem mais. É o mais sacanagem. Pô, cara, essa que é a questão do bullet time aí que vocês falaram, eu acho que é engraçado porque, tipo, ele fez aí depois de um jogo, querendo ou não, a fama do bullet time é por causa do Matrix. Tipo, os jogos do Matrix tentaram fazer isso, falharam miseravelmente. Demais, né? Aí tu pega assim, um jogo com uma história própria dele, tipo, uma parada que não tem nada a ver com Matrix e executa isso, cara, executa isso de uma maneira muito foda, cara, realmente, tipo, é uma parada marcante. Acho que um ponto mais marcante do Max Payne é isso. Pô, eu fico puto, cara, eu fico puto com jogos modernos que não usam essa coisa de câmera. Eu penso num Uncharted, que, tipo, é um jogo bem frenético e os caras parece que tem um ímã pras balas virem em ti. Pô, por que eles não usam bullet time no bagulho, cara? Ia ficar muito mais legal, cara. Sim. se tivesse pelo menos um boostzinho, né? Que aí tu pudesse usar ali por um tempo. Nem fosse toda hora que nem é Max Payne. Porque no Max Payne, isso é interessante. Quando fato o bullet time, meu irmão, caralho, é muito ruim. É, porque tu toma muita bala, filho. É muito difícil. Ah, é, o negócio tu pode usar tanto, tipo, ah, tu dá o pulo lá, daí tu manda bala. Ou tu pode usar em qualquer hora, daí, ah, tu tá lá de pé, daí tu vê que tá vindo inimigo. Daí tu para, daí tu só mira na cabeça dele. Até, agora lembro de esse negócio de bullet time. O Zelda mesmo tem, né? Quando tu, o Breath of the Wild, quando tu tá lá no ar e usa o arco. Ah, então é, mas quando tu usa o arco, né? Que tem esse negócio de ficar lento e consumir tua estamina. Pô, é um bagulho mega legal, cara. Pô, é muito foda. E eu que sou, e eu deixo aqui também minha ressalva, porque no meu top não vai ter GTA, mas eu que gosto muito de GTA, a gente que curte GTA, deve muito ao Max Payne. Porque você pode perceber que ali, eu não sei direito qual é a história das duas empresas, né? Da Rockstar e da Remedy. Eu acho que tem a Take-Two também envolvida, né? Mas você vê que tanto o 1, 2 e principalmente o 3, que o 3 praticamente é o que formou o GTA V, né? Por isso você vê essa diferença do caralho do 5 pro 4. E, puta, meu irmão, a parte do online é tirada da série Max Payne. Então, cara, é um jogaço que toda hora que... Peraí, como assim? Então, vamos lá falar do 3 rapidinho, do 3 e a questão do GTA. Não, é tipo, eu pensando, tu falou do online, mas eu penso mais na questão da jogabilidade, que eu até fui ver um gameplay esses dias do Max Payne 13 e tipo, deu caralho, a jogabilização do GTA é quase igual. Sim, o modo assim. de escolher as armas e tal. E o online do Max Payne 3 é porque é muito ruim, o online dele foi mal feito e foi algo que GTA depois veio e acertou. Caraca, ele tinha online? Eu nem lembrava. Ele tinha um online, só que o online dele, o que que fazia? Se eu fosse level 10 e tu level 15, bota aí level 20, eu não conseguia jogar com você. Tinha um limite de você jogar com certos jogadores. Então o que acontecia? No finalzinho, quando já não tinha mais ninguém jogando, quase ninguém conseguia jogar. Primeiro porque faltava gente, e segundo porque tinha essa questão dos levels aí que não funcionava de jeito nenhum. Então foi meio cagado que depois eles conseguiram consertar coisa no GTA V, você vê que, porra, o online do GTA V é o que mantém o jogo vivo até hoje, vamos ser sinceros. E você vê que ele é muito isso, é praticamente aqueles jogos que eu falo, jogos laboratório, né? Eles usam ali e depois só vai se aperfeiçoando. Cara, é um jogo foda, dá pra fazer outro jogo que merece pelo menos um, merece muito, muito um cast, assim, porque é um jogo foda e que fez muita diferença nos joguinhos. Beleza, eu acho que eu vou passar aqui pro meu próximo, meu terceiro da lista, dessa lista totalmente diferente aí, é Warcraft 3, cara. Olha aí. Eu já vou roubar já com dois, que Warcraft 3, junto com a expansão, não me venha com essa só com a história do Arthas, não, mas junto com a expansão, que puta, outro jogo importantíssimo, primeiro pra Blizzard, porque, não sei o que, mas tinha o 1 e o 2, cara, 1 e o 2, quando você compara de história com o 3, não chega nem perto, você tem ali uns videozinhos, mas você tem muita coisa escrita, o 3 não, cara, é filmezinho toda hora, mostrando o que tá acontecendo lá com os orcs, com os humanos, com as outras duas equipes que entram, que se não me engano são os Undead e os Elfos lá, né? Puta, tudo acontecendo ali com eles na historinha, mostrando pra você. E, pô, o principal desse jogo, cara, é muito bom jogar esse jogo de estratégia, ser um jogo de estratégia fácil, que tem lá sua complexidade, dá pra você jogar de um jeito muito difícil, cheio de braço, fazendo coisas impossíveis que nem um chinês faz. Mas, pô, é muito prático. Ele tem as animações muito bonitas, cara. Pô, tu joga com os elfos, você consegue fazer um boneco que é uma árvore, você joga com os mortos-vivos, você tem um herói que tem essa questão também dos heróis, né? Que se eu não me engano, ele tirou isso até daquele outro jogo que vira e mexe aí, até que tá na mão da SEGA, Warhammer, que já tinha essa questão dos heróis, ele coloca essa parada dos heróis que depois os doteiros eles já sabem que tem lá no Dota, né? E ele consegue trabalhar isso muito bem, eu acho que ele consegue melhorar esse esquema. E puta, pra Blizzard, cara, ou praticamente o World of Warcraft, por mais que não seja estratégia, praticamente ele bebe muito desse mundo do 3, é uma continuação direta do 3 ali, tranquila, apesar de ter outras coisas de história, e pô, eu acho que modificou muito a Blizzard em questão de contar a historinha de jogo, porque por mais que eu me amarre nos Diablos, mais que eu me amarre nesses jogos mais antigos, não se tinha nada parecido com Warcraft 3, cara. E, pô, esse jogo é muito foda, cara, esse jogo eu acho que consegue viver até hoje, dá pra você jogar de boa, é um jogo que na minha cabeça e no meu coração me fez muitas alegrias, porque era época de Lan House, então tu fosse uma Lan House, tu conseguisse jogar ele contra um amiguinho em rede, era a coisa mais incrível do mundo, entendeu? E é um jogo muito bem feito. Pra mim, cara, eu acho que se fosse pegar, talvez não hoje, mas na época eu daria um 10 pra esse jogo, com certeza. E a expansão é foda também, cara. A Frozen Throne lá, a expansão do caralho. Pra jogar sozinho, cara, esse jogo é muito bom, cara. Esse é um jogo que eu tô devendo jogar a história dele. Eu jogava só os mods e eventualmente a parte de construção, né? O modo normal dele, mas como eu era muito ruim, eu ficava só nos mods de Tower Defense e Dota mesmo. Cara, pior que tipo, o Warcraft 3, ele foi esse negócio, né, essa, nossa, esse RTS fodão, assim, ele foi meio que o sepultador, né, que depois disso não teve nada muito, sei lá, só um Age of Mythology, coisa parecida, mas ele foi o último grande, né, RTS. Sim. Quer dizer, teve o Starcraft 2, mas não foi lá um bagulho tão impactante, pelo menos pelo que eu vejo, assim. Ah, Blizzard deu de graça, cara. Pra Blizzard dar de graça, com certeza não foi o que eles estavam esperando. Vamos lá, então, o número 2 da lista aqui. Cara, amo esse jogo de paixão. É, marcou mais um jogo pra mim que me marcou bastante com a questão dos arcades. Joguei, rejoguei ele. Logo assim que ele saiu, eu fui jogar num arcade, acho que um pouquinho até longe da minha casa, eu mesmo sendo moleque. Fui com um amigo jogar um pouco longe da minha casa pra gente ver se era realmente verdade o que tava se falando. Cara, King of Fighters, do KOF, né, 98. Porra, mano, olha aí, boa, pior que me deu uma dorzinha no coração de não colocar um jogo de luta, cara. E esse era o que ia estar, porque eu que nem eu falei esses dias, eu joguei tipo, sei lá, umas 100, 200 horas de KOF 98 e 2000 no MAME lá, e tipo, jogando todo single player, porque, cara, é um jogo muito bom, assim, tipo, desse sistema, e até jogando sozinho, cada boneco é muito, muito delícia. Lembro por quê? Porque a galera do multiplayer ia te dar uma surra, então, né? Verdade, caralho, não dá pra jogar com brasileiro. Só tem maluco cavalo nessa merda, cara. É um jogo com a Play. Mas falei, velho, você escolheu não, o KOF 98. Ia comentar isso primeiro porque eu acho que de Dream Match, eu acho que ele que coloca ali a... É o que vale, né? É o que vale. É um dos que vale, né? Que não, começa... é o que vale. Não, desculpa aí, mas é o que vale. Que começa essa questão aí do... Começa não, né? Mas que bota essa... O KOF em si já é um dream match do cacete, né? Mas ele já bota essa estaca assim. Ele é uma evolução clara de todos os outros KOFs antes dele, né? 94, 95, 96 e o 97. E, puta, é muito bom. O jogo é muito bonito, cara. Na época a SNK tava ainda redondinha, tava com tudo pago, né? Com a conta de luz paga, com a conta de água também. Então o jogo... Porra, é lindo, as fases são muito bonitas. Ele é meio que uma homenagem até pra aquela galera da antiga, porque tinha os trios antigos também ali, né? Então você tinha a fase da galera do basquete, que é a mesma fase lá de trás, só que com gráficos melhorados. Você tinha, pô, Takuma, o Raiden voltando, você tinha o Rugal como chefe. Apesar de você ter a galera nova lá, você tinha Shingo, você tinha Yori. Então, pô, é um jogo muito bom. E foi o jogo daqui. Você ia, botava uma ficha, não dava 10 minutinhos, chegava alguém e tu ouvia o barulhinho lá, né, do... E aí começava o contra. Ou então que você tava jogando e tinha uma surpresa durante, depois de tu enfrentar três trios, que vinha lá o Shingo, né, mandava o tchan, tchan, tchan. E aí lutava contra ti. Cara, é muito foda. É que eu tô falando. Esses jogos aqui, se vocês perceberem pela minha lista, sim, tem, assim, habilidades... técnicas pra serem bons jogos, mas são jogos que me marcaram bastante. Marcaram bastante, gente, mas que me marcaram bastante. Se fosse fazer um top técnico, talvez tiraria a maioria deles, mas de me marcar, cara, KOF 98 foi muito foda, cara. Foi muito foda e vive outro jogo que vive até hoje. Acho que KOF, o 98 em si, acho que não. Acho que da série continua o melhor, se não um dos melhores. Né? Sim. Cara, o KOF 98, eu não joguei ele no arcade, eu só conheci ele por conta de um CD. Na época eu tinha ganho o meu pré-PS um tijolo lá. Eu já contei no último... No podcast de PS Classic. E aí meu pai conseguiu uns CDs emprestados pra mim, e um deles era o KOF 98. E, cara, eu na época, tipo, já fazia tempo que eu não jogava jogo de luta, e fui jogar o KOF 98. E, cara, eu fiquei maravilhado. Acho que a primeira coisa que você repara no KOF 98, principalmente quando ainda você é criança, é a quantidade de boneco que o jogo tem. E, cara, é uma seleção foda pra você escolher. E, cara, todos os bonecos têm um design maneiro, cara. Tipo, era realmente a época que a SNK tava bem alinhada, e mesmo que tenha lá aqueles bonecos zoados, como o próprio time dos esportes aí, que eu acho esse time meio merda, mas ainda assim, o visual dos caras é bonito, é bem feito, são bem caracterizados, tipo, não tem nada exagerado, não é o que viria depois, por exemplo, no 99, quando, sei lá, você tem um Kyo moreno de cabelo branco com roupa sadomaso, né, cara, não é assim. O cara, realmente, ele tem uma jogabilidade tão, pelo menos na época, eu achei ela tão doidinha, cara. Ela tem aqueles trejeitos de Street Fighter, mas tem algo que é muito único dele. Tipo, eu acho os personagens do KOF muito bem, muito bons, cara. Realmente eles são ótimos, atrativos aí. E isso, esse jogo também, ele foi uma porta de entrada depois pra eu conhecer o Fatal Fury, o Art of Fight, que eu lamento ter conhecido. Pô, e outros jogos. Realmente eu achei ele bacana, porque ele era um jogo que, tipo, dava, era gostoso de jogar disputado com a galera, porque tinha variedade de bonecos, ele tinha uma jogabilidade muito boa, e, cara, ele era um jogo marcante, principalmente que ele tinha, na versão caseira dele, ele tinha questão ainda dos artwork, e tinha os desenhos da equipe, pô, tinha os personagens especiais, né, que o Trio Orochi tinha a versão do 97, também tinha alguns personagens que tinha a versão do 94, então, tipo, era um jogo, eu gosto muito do 98, porque ele é um jogo muito bom de conteúdo, principalmente ele respeita o que veio atrás e aprimora tudo aquilo, né? Não é meio ele como 2000. Ele é cheio de detalhe, né, Ken? Essa parte, assim, se você olhar os cenários, acontece muita coisa, é mudança de turno, que eles já tinham tentado fazer nos cofres antigos, mas eu acho que no 98 que fica claro ali, que tem, vamos supor, aquela fase que eles estão jogando, tipo, numa mansão, que dali é na Índia, que tem isso, você joga em lugares do mundo também, né? E aí tá de dia, e aí daqui a pouco fica de noite, vocês ainda estão aqui. Que luta, que depois o Street Fighter ia correr atrás pra fazer isso também. Acho que no Alpha já tem isso, mas muito pouco depois ele ia fazer isso mais pra frente. Então, puta, é um jogo que tipo assim, foi bom que ele deu uma trabalheira também pro Street Fighter, pra ele ver o que era bom e poder passar pra ele. Mas pra gente, assim, que queria algo diferente, puta, esse jogo é muito foda. Belo, o último do programa. Número 1! O último não, vai ter mais programa, é só. Vou ter outros programas. Esse é o último desse programa. Número 1 de cat agora, hein? Número 1. Mas foi isso que eu falei? Mas eu falei o último do programa. Tá, mas o último do. É o top 1. Top 1 do programa é o Silvio Santos falando alguma bosta lá, né? Como era no Silvio Santos. Ou era aqueles caras do Sport TV rindo. Caralho, muito bom. Ah, esqueci que o Cat é fã do amigão e do outro lá. Pô, é muito bom esse cara. Vai lá. Número 1, acho que esse, se os outros foram surpresa, esse não é novidade pra ninguém. O meu número 1 é o Zelda, o Ocarina of Time. Olha que aí. Na época, puta, porra, que pariu, meu irmão. Nintendo vendia pagando vocês. O que aconteceu? Na época, o Nintendo 64 não tinha tantos jogos assim, né? E nem foi tempo final também, mas não tinha tantos jogos. E na locadora, lá na Máximos, que tinha aqui na área, né, em Cascadura, era uma dos jogos que todo final de semana eles tinham duas, três fitas na locadora e sempre saía duas, ou uma, ou quase não tinha nenhuma. E eu sempre perguntava muito, pô, que jogo é esse, cara? Aí eu aluguei uma vez, não gostei. Pô, esse jogo é uma merda, não sei porque o pessoal fica pegando. E aí depois um amigo meu alugou, jogou, aí ele, pô, tô com um jogo foda lá em casa. Aí quando a gente chegou, eu olhei, puta, esse jogo é uma bosta, meu irmão. Aí, cara, você tá louco? Deixa eu te mostrar aqui. E aí o colega entrou lá na Decutri, porque eu não tinha nem conseguido chegar lá. E aí quando o colega entrou, eu falei, pô, não tinha chegado até aí não. Aí eu falei pra você que era bom, falei não sei o quê. E aí na outra semana eu aluguei, e aí já vendo um pouquinho do que ele tinha feito ali, aí depois, só depois que eu fui pegar o guia. E aí eu fui adentrando ali no comecinho do jogo, e vi um pouquinho daquela treta ali do Link ser aquela criança sem fada. E aí, quando ele entra naquela árvore, meu irmão, aí eu, puta que pariu, esse jogo é foda pra caralho. E esse jogo, ele é muito bom. Como eu comentei lá da questão do Mario 64, o Mario 64 saiu, deu um grande lance pra esse jogo. Eu vim descobrir até há pouco tempo muita coisa do desenvolvimento, né? Mas foi um jogo que já teve essa questão de ter equipes separadas, ó. Você vai tratar dos inimigos, você vai tratar das fases, você vai tratar da movimentação do Link, que nem hoje a gente vê, você vai tratar da capa do Batman. já se dividiram isso na época. E uma parada pra mim, Breath of the Wild é um jogo incrível, é um jogo muito maneiro. Tem seus defeitos, sim, mas mesmo assim eu acho que não tira o mérito de ser um jogo muito bom. Mas, cara, esse Zelda, eu não sei, cara, a história dele me pega, é desde os momentinhos, e pode dar spoiler porque esse jogo já é antigo pra caraca e também não vai estragar a tua experiência, desde os momentinhos até você tá lá com o Link pequeno indo falar com a Zelda, e quando vocês estão olhando pro Ganon, do nada ele vira assim pra vocês e dá aquele tchan, e aí você toma um susto também, tu, caralho, meu irmão, até essa parte, como eu falei, da Decutri, né, que você entra e a música muda, uma música até meio soturna, uma parada até meio sinistra, assim, e você fica, caralho, que é isso, cara? Eu criança, o boneco criança, né? Eu tô tendo que enfrentar essas coisas e tudo mais, até o Z-Target, né? Que, porra, outra invenção também que mudou muita coisa aí no mundo dos games, que virou de praxe, né? Você ter isso hoje, essa mira, pra você que não sabe, essa mira que quando você aperta pra mirar e a mira não sai do teu inimigo, foi o Zeldinha que criou, entendeu? Puta, é você pegar o Epona, é os Locares. Cara, até hoje, eu acho que eu já comentei isso. Até hoje eu lembro, assim, com muito carinho, quando você vai lá no Zora Domain, cara, e você tá lá, molequinho, aí você vai andando, aí eu subi aquela tinha andado pra cacete, né? Aí eu vi que tinha uma cachoeira, eu falei, pô, será que eu consigo ir lá em cima? E isso é que eu falo, não dá pra pensar, tipo, nesse jogo, desse jeito que eu tô falando, tendo tudo que tem hoje. Cara, esquece GTA V, Witcher 3, esquece tudo isso, volta só pra lá, e só tinha Zelda, não tinha mais nada, só tinha Zelda. E aí eu subi até em cima daquela cachoeira, e eu falei assim, pô, quer saber, legal, eu vou pular, porque se eu descer de tudo de novo, vai dar mó trabalheira. E quando você pula, o Link, ao invés de pular de qualquer jeito, mano, ele mergulha, como se fosse realmente pular pra mergulhar num rio, e aí levanta, e eu falei, caralho, esse jogo é foda pra cacete, e eu lembro de um molequinho falar assim, caraca, que jogo incrível, cara. Pelo nível de detalhe, pelo nível de carinho que se tinha nas coisas, eu não tinha zerado o Link to the Past na época. Pô, mas quem zerou o Link to the Past e foi pra esse jogo, mano, deve ter ficado muito feliz, assim, demais, como talvez eu fiquei com o KOF, com outros jogos, né? Porque, caralho, é um nível de detalhe. Os chefes, cada chefe tem um negocinho diferente pra você fazer, uhum, com uma mecânica diferente. Tem o Phantom Ganon lá, que muita gente gosta. Tem o que eu gosto pra caramba, né? Que é aquele chefe lá da Deku, né? Acho que é o Gomba, né? Eu sempre falo que é um chefe realmente muito fácil. Mas a apresentação dele é muito boa. Pô, tem você mudando no tempo, né? Você ficando adulto, que eu não sabia, eu não esperava, cara. Quando eu fui jogando que ele ficou adulto, eu, caralho, que é isso, cara? E aí você volta e o mundo tá todo fodido, tudo destruído, meu irmão. Com um zumbi mais bizarro. Cara, eu fiquei muito bolado com isso quando eu era moleque. Eu tava, que porra é essa? Que te gruda em você, né? Que tira teu sangue. Pô, você tá no passado e você vê o coveiro. Quando você vai no futuro, o coveiro já tá morto. Cara, esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito bom. São pequenos detalhes, assim, que transformam esse jogo de um jeito. O Majora's realmente tem a qualidade dele. Eu realmente acho uma evolução. Mas, cara, o Ocarina of Time tá no meu coração, assim. Não sei se há de eterno, que pode sair a qualquer momento. Mas é um jogo que, pra época que ele saiu, e até hoje em dia, pra mim, é um jogo que... Puta, é muito incrível. O jogo do famoso, na época, era o famosão nas revistas lá, o jogo do Muitos 10, né? 10 da Famitsu, que nego ficava, sim, pô, até a Famitsu deu 10 pra ele. Não, ele, acho que a gente chegou a discutir isso nos bastidores do locador, né, no Zap Zap locadora, de que ele, eu acho que ele já foi, ele ainda é, sei lá, ele é considerado um dos melhores jogos do mundo, né, naquelas lixas malucas, sei lá, da IGN. Ele é no Metacritic o jogo mais bem avaliado, de média, né? Uhum. Acho que é 98, se pegar todas as reviews que tem dele. Só perde pra Coreia na Casa Branca. iCarly, I got the game. Pô, eu tenho uma história... Conta, não, porra! Diferente do Ocarina of Time, né? Tipo, eu tentei jogar no meu emulador uma vez, né? Acabei não indo muito longe porque era meio ruim de jogar no teclado e tal. Sim, sim. Aí depois, meu primo arranjou um Nintendo 64 com umas fitas, assim, e tinha Zelda, Ocarina of Time, e ele não curtia muito, assim, ele pegou mais só pra jogar o Pokémon Stadium. E aí peguei o Ocarina tudo com ele pra jogar, aí fui até o Templo da Água, aí, sei lá, parei, porque, na real, é o tempo mais difícil, mas é porque ele é chato também, ficar trocando a bota e tal, não sei. Parei o Templo da Água, e eu só fui zerar ele mesmo com a versão 3DS, que, inclusive, é muito mais fácil jogar o Templo da Água, porque pra trocar de bota é só clicar na tela. Mas, cara, tudo que o Bel tá falando aí, tipo, eu não participei, não presenciei isso na época, então não foi, tipo, uma grande revolução pra mim, o Ocarina. Eu comecei a jogar o Zelda pelo Twilight Princess, né, então depois fui pro Ocarina, depois de bastante tempo até. Mas dá de ver, assim, tudo que eu consigo entender tudo que ele passou, mesmo não tendo passado eu mesmo, sabe? Eu também prefiro o Majora's Mask, mas não é o assunto. dá de ver que, tipo, tudo que tá, tudo bem feitinho, tudo organizadinho, certinho, pô. É tudo, os detalhezinhos que ele falou, qualquer coisa, até tu, quando tu pega uma galinha e tu descobre que, tipo, tu não cai, que nem que tu caía normalmente, sabe? Coisa que, tipo, aleatória, que tu faz e, pô, olha só, ele faz isso. Então, é tudo pensado certinho, assim, cara. O jogo é excelente, cara. Você dá aquele momentinho ali, eu acho que... Isso aqui é fogo, né, cara? Eu fico meio triste por muitos desses jogos aí cheios de tecnologia não ter tanto desses detalhes que tinham, como a cidade do próprio Chrono Trigger e como a cidade do Zelda, quando você chega lá a primeira vez, tá todo mundo dançando, e aí você vive um pouquinho ali do que tá acontecendo, nego dançando, cachorro correndo, e aí do nada você vai de um canto pra outro e tá de noite, quando você volta não tem nada na cidade. E aí, tu, caralho, cara, que é isso? E, porra, não se tinha essa transição de turno, entendeu? De dia pra noite, dessas coisas. Era muito novo na época, então tu ficava assim maravilhado, cara. E você fala, porra, isso aqui que vai ser o futuro dos videogames, que muita gente falava na época. E acabou até que foi um pouquinho, cara. Pô, você ir lá e pegar a Epona, cara, que tinha muita gente que jogava bastante do jogo, só ia pegar a Epona mais pra frente. E você ir lá e pegar a Epona, e depois quando você vai no futuro ela já tá grande. Pô, esse jogo. E é porque assim tipo, também não. Sacanagem, irmão. Eu não lembro quão direcionado é, assim, no meio da tua quest, mas se tu não fizer a se não for lá no rancho quando criança, tu não pega a Epona, sabe? Então, sim, é compreensível quem não sabe, sabe? Que demora pra saber que dá de pegar ela. Então, essa é a questão da descoberta também, né? Porque tu chegando ali em Hyrule, no campo aberto, é aquela questão que a gente falou do Mario 64 também. Tipo, porra, olha só, tem um monte de coisa pra fazer aqui, vou dar uma volta, sabe? Aí, pô, tu vai chegar ali no rancho, tu vai fazer o negocinho do cavalo e tal. E aí entra em outra questão, que é a questão da musical, né? Que esse jogo é muito forte também. Por causa da ocarina em si, mas tanto todo o resto da trilha, né? Das áreas e tudo mais. Acho que não sei se antes já tinha a trilha do Gerudo lá, do Vale Gerudo. Pra mim é a música favorita do Zelda até hoje, é esse Vale do Gerudo. Acho que tinha a música, tinha do 64 mesmo. Pô, é muito foda. E todos os teminhas da ocarina ali são todos bem, sabe... eles evoluem pra... Tu faz as três notinhas ali, simples, e ela evolui pra uma música boa. Sim. Song of Storms é excelente, cara. Pô, tá louco. Não, eu gosto desse Zelda, que ele é muito conto de fadas, né? Ele é muito mágico, por mais que tenha esse lado, tipo... Ah, tá todo lá de boa, daí do nada tu vira um adulto e o mundo tá uma merda, tá tudo fodido. Daí fica, meu Deus, mano. Tipo, pô, até nesse negócio de tu mesmo fazer a música e os efeitos dela, pô... Esse Zelda é bem um continho de fadas, assim, é muito... Muito bonitinho, né? Até hoje eu tô jogando ele assim. E esse é o Zelda que, cara, salva o rego na Nintendo nessa questão dos vários jogos e onde eles se encaixam temporalmente, né, cara? Porque eles só puderam fazer essa viagem do desmembramento de linha de tempo graças a esse jogo, né, cara? Eles nem gostam desse negócio de linha de tempo. Eles não gostam, cara, mas esse jogo ele foi a pedra motivo pra pelo menos eles darem alguma coisa pros fãs, pra esses fãs mais chatos que não conseguem ver que cada Zelda é uma história isolada, né, tem que ter tudo, tem que ter uma ligação, porque hoje é assim. Tipo, esse jogo, ele acabou sendo uma boa pedra pra isso, né, cara? Chegou num ponto aqui, esse aqui divide em três aí desses três rola isso. Então, tipo, pô, deu uma ajuda nesse ponto. Puderam usar essa mecânica da viagem do tempo dentro do jogo pra tentar agradar o fã dentro dessa história, né? Pô, realmente, Zelda Ocarina of Time é um puta jogo do caralho e, puta, marcou pra cacete. Não só o Nintendo 64, mas eu acho que o mundo dos jogos em si e marcou muito a vidinha do Belo lá, do pequeno Belo, cara. Falar que sempre quando eu lembro de jogo assim que te dá prazer, me dá prazer de jogar, de gastar um tempo, não tem como não lembrar dele. Não tem como não lembrar dele. É isso aí, acabou. Fechou. É Tetra. Não, pô, tu tava pensando ainda no que eu ia falar. A gente vai falar que pau no cu da Marvel por ter cancelado a série do Demolidor. Ah, não. Não, lembrei. É que essa é a... Provavelmente é um programa muito grande aí, mas é o último do ano, né? Então já compensa aí pelos meses. É o último do ano e duas partes. Não, duas partes. Compensa as semanas de folga aí que a gente... É, a gente vai parar dia 12 pra não voltar ano que vem não, hein, pô. Não, a gente volta... O cast volta, sei lá, começo de janeiro. A gente até deve gravar esse ano, mas só pra sair depois. Ah, sim. Então, como eu tava dizendo, pra compensar que não vai mais ter cast esse ano, esse cast ficou muito grande. Não foi por isso exatamente, mas... É uma boa desculpa. Eu acredito que já deva ter saído, ou se não saiu ainda, vai estar saindo. E fica aqui o anúncio, a revista locadora especial da BGS. A gente, eu e o Belo fomos lá e fizemos uma preview, uma porrada de preview. De um pouco atrasado, né? Um pouco atrasado, mas entra de encontro ao problema que a gente teve quando fez a primeira e a segunda edição da revista, né? Que é tempo. Tem alguém respirando no microfone de novo? Não tô nem respirando, porra. Não tô nem respirando. Mas é isso aí, então. Espero que vocês gostem ou tenham gostado da revista também. Muito obrigado pelos 99, pelos 100 programas, né? 100 e poucos com total os bate-papos e news. E espero que vocês continuem ouvindo a gente e que compartilhem com a galera aí pra gente ter cada vez mais ouvintes e chegar nos 200 programas, quem sabe. É que se não compartilhar, não vai ter mais, cara. Só aí, ó. Isso é uma ameaça, hein? Mas é um incentivo, né? Pô, daí a gente fica com. Pô, né? Vai, melhora o negócio aí, a gente pode conseguir microfone melhor, a gente pode ter melhores edições também, né, cara? Olha só, se você. Se a gente criar uma comunidade maior. Pô, você ficou puto. Pô, aquele cast de Metroid que só desgraça falava. Pô, imagina se a gente tivesse mais gente assim. Pô, cara, morrendo com esse cast. Daí a gente podia chamar alguém que sabia mesmo, porque, pô, a gente conhece mais gente, mas não, cara. As pessoas não compartilham o negócio, cara. Então. Sim, lembre assim. Sempre. Sim, galera. Se lembre sempre também. Se, pô, você não. Ah, não compartilho, não sei o quê, porque só eu curto videogame. Então, porra, troca uma ideia com a gente aí nos comentários aí, cara. Tipo, a gente fala nossas opiniões aqui. Pô, mas a gente também 5. Quer saber. Sim, a gente também quer saber de vocês. Se você tem um top 5, pô, bota ele aí pra gente saber qual é seu top. Talvez até a gente leia num próximo podcast, né? Já que o Cat anunciou aí que é só ano que vem agora. Então, pô, entra em contato com a gente também. Sempre tem um ou outro ali pra bater um papo com você, ou no mínimo dar. Curtidinha no seu comentário, que é mais ou menos o que tem uns bots russos também. Mas não, eu leio, então, pô. Eu leio 100% dos comentários que aparecem no site, sim, leio 100% dos tweets que são feitos pra gente, leio tudo. Sim, cara, eu dou uma entrada também pra, pra ver se tem algum comentário. Então entra também pra ter essa interação bacana com a gente. Também tem a gente lá no Twitter também. Acho que mais eu, Cat e Belo, Buma, o Buma também. Pô, quiser trocar uma ideia lá também, tamo lá e é isso aí, galera. Mais contato com a gente pra gente também saber o que vocês querem, se tem algum jogo que vocês gostariam que a gente falasse. Entra em contato aí. É isso aí. Então, se você chegou aqui depois de 3 horas e tá ouvindo a gente falar, deixa aí seu top 5 nos comentários, a gente comenta aí. A gente julga você também, como a gente julgou um outro. E demais, entre no site locadoratv.blogspot.com. A gente tá no Spotify também agora, e e-mails é locadoratv@gmail.com.br, não, só ponto com, não sei. Só ponto com, gmail é só ponto com. Ponto .br é o blog. É isso aí. Mais alguma coisa? Alguém quer dar um comentário aí? Bom, parabéns, 100 programas e vai ser o último, né? Feliz Natal e Ano Novo, essas coisas. Bota a música gaúcha do Natal. Junto com o Mini Belo, te desejo um próspero Natal e um feliz Ano Novo! Aí eu boto aqui um som da locadora. Aí eu boto aí um som de sino de Natal e encerra. Caralho, meu Deus. Pô, tem que encerrar com o Mini Belo e eu não sei se ele volta ano que vem, cara, porque isso destroça minha garganta foda. Cara, aquela música é 9999 Gol, é desses fãs. Não, porra, tem, já que é Natal, porra, Billy Idol, caralho. Porra, Billy Idol e Jingle Bell Rock, porra. Clássica. Esse programa sai que dia? Você falou 12, né? Acho que é 12. Acho que é 12. Tá, é. Pode ser. Se fode aí quem vai editar, hein? Não, obrigado. Pode ser eu. Semana que vem é de play, né? E na outra... Eu vou esquentar o facão aqui pra passar nesse podcast. Vocês falaram, três horas, eu acho que eu consigo fazer em 2, hein, cara? Não, cara, tipo, o começo, acho que aquele começo extra você pode cortar tudo e já começar no cat. Não, no isso cat falando. Já tô acostumado a fazer, gente. É, e daí ó, o primeiro podcast de janeiro, qualquer coisa deve ser um monte de extra que tem no game show e desse. Tem um monte disso. Tem que ser a retrospectiva, cara. Pô, retrospectiva locadora. A gente vai falar do primeiro cast do ano até o último, fazendo comentários sobre. Ah, dos jogos, né, pô? Não, do podcast, pô. A gente tem que ter comprometimento com a gente. É, né? Tipo, pô, aquele podcast que a gente fez lá de. Como é que é? Jogos que não terminamos, né? Muito legal, né? O fim do news. Porque... Caralho. Não temos mais news. Mas é isso aí. Fechou? Fechou. Pera aí, eu não tinha fechado não? Pô, pensei que tinha acabado no Mini Belo. Deixa eu tirar o stop podcast. Pensei que tinha acabado no Mini Belo, porra.